De um minuto esse protesto e já estava combinado entre as duas seleções, a seleção da Guiné e também a seleção do Brasil. Em relação ao uniforme da seleção brasileira, como você disse, é um uniforme preto e tem um patch também na camisa da seleção brasileira em relação ao racismo, a esse combate ao racismo, André. Perfeito, vai rolar a bola agora sim, autoriza o árbitro, bola rolando, começa o jogo, Brasil e Guiné na Rádio Nacional. Brasil, Rádio Nacional, André Marques. Vamos juntos com a emoção do futebol, primeira posse de bola é da seleção brasileira, quem domina é o Éder Militão. Ele faz o giro, recua para o goleiro Ederson, campeão da Liga dos Campeões com o City. Sai jogando para o Paquetá, deixa passar, recupera a bola a equipe da Guiné com o Conte. Ele faz o recuo, joga atrás, Sou. Vira o jogo, trabalha curtinha com o Sila. Camisa número 3. Ele abre na esquerda, boa bola com o Diacabi. Tenta a jogada, ela bate por último. O jogador da seleção brasileira, quem apertava ali na marcação, era justamente o Rodrigo, é lateral, que será cobrado pelo Sila, lá pela esquerda. Primeiro minutinho de jogo, 0 a 0 no estádio do Espanhol. Bola dominada ali no meio campo, na Biqueitá. Faz o recuo, joga atrás com o Sou. Ele faz a inversão aqui do lado direito do campo. O Conte domina, ultrapassa a linha aqui, divide o gramado, prefere retroceder, joga curtinha com o camisa meia dúzia, o Diawara. Na Biqueitá, abertura para o Conte aqui na direita, enfiada de bola na ponta. Tenta a jogada ali o Guilavogui. Ela bate por último no Marquinhos, lateral para a seleção brasileira. Aliás, para a seleção da Guiné, já cobrado. Diacabi, tenta a jogada, abre aqui na direita, Guilavogui, faz o giro, joga com o Moriba, tenta o primeiro drible, o segundo, grande lance do Moriba pela direita, faz o toque, vem Guiné, cruzamento para a área, chega bem o Pombo ali, o Richarlison, para sofrer a primeira falta do jogo, hein, Rodrigo Campos? Exatamente, chegou para ajudar a defesa, girou o corpo, ia sair jogando, foi derrubado, o árbitro em cima marcou, tudo igual, 0 Brasil, 0 Guiné. Técnico do Brasil é o Ramon Menezes, grande Ramon, jogava muita bola, Ramon. Ô Mário Silva, você acompanhou o Ramon de perto, o Ramon jogava muito, hein, Mário? É melhor jogador do que treinador, por enquanto. Ah, é? Ainda não chegou no nível que ele jogava, bola. E teria vaga aí hoje em dia na seleção brasileira, o Ramon Menezes? Nessa fase dá uma beliscada. Tá aí o Mário Silva. O jogo tá parado, vamos trocar a bola ali, a bola tá murcha. O árbitro do jogo, o Andrés Trimanis. Troca a bola ali, agora sim coloca ao chão. Bola para a seleção brasileira. Domina Casemiro. Ele abre na direita, encontra bem posicionado por ali o Danilo. Tenta a jogada da seleção. Rodrigo, de pé em pé. Lançamento para o Richarlison, forte demais. Sai do gol, goleiro Coné para pegar, Rafa. E foi com tranquilidade, forte demais, a enfiada. A ideia foi boa, mas a execução foi ruim. O goleiro conseguiu fazer a defesa, já tocou curtinho. 0 a 0 ao placar nacional. Sai jogando o time de vermelho, sai jogando a Guiné. Bola recuada de novo com o Coné. Ele abre na esquerda, Sou. Bate para cima de qualquer maneira, se livra da bola. O Vini vem para disputar. Keita ganha, Casemiro faz o lançamento. Richarlison dominou, enfiada de bola, corta a zaga. Paquetá fica com ela, ainda dentro da grande área aqui pela esquerda. Deu de calcanhar pro Vini. Tenta se livrar do primeiro na marcação, já perdeu a bola, o 10 da seleção, recuperada pelo Brasil, Casemiro, é ele quem domina, o capitão da seleção, ainda no campo de ataque, agora ele recua, joga atrás, com Marquinhos, domina o camisa número 4, jogador do Paris Saint-Germain, toca no Casemiro, de primeira para o Paquetá, aqui na esquerda para o Vini, se livrou do primeiro, se livra do segundo, toca atrás com Ayrton Lucas, diga Rodrigo. É claro que a gente está acostumado a assistir a seleção brasileira com a camisa amarela ou a azul. Essa preta, pela primeira vez, o Brasil usando essa camisa agora, ela é linda demais, hein, André? Muito bonita a camisa da seleção. Provavelmente não será mais utilizada e, inclusive, só deve ser usada hoje no primeiro tempo. Mas é uma camisa realmente fantástica. Casemiro, lançamento para o Richarlison. Sai do gol o goleiro, Coné toca de cabeça, mas já subiu a bandeira, hein, Rafa? E conseguiu fazer o corte de qualquer maneira. Cabeceou para lateral, mas como você disse, já estava impedido ali. O Richarlison, correta arbitragem, marcou um impedimento, 0 a 0 ao placar nacional. É o placar da mais querida do Brasil, todo mundo já com a abstinência de Série A. Quarta-feira tem futebol, quarta-feira tem a volta da Série A do Brasileirão. Diga, Mário. Todo time que está em campo da Guiné joga fora do país, todo time. Do goleiro, que atua no, Hibernia. Hibernia. Hibernia, da Escócia, né? Isso. E até o Camano, o Camano tá jogando? Quem tá jogando é o Camano, camisa 19. É, joga no Lokomotiv. Ah, então é um time realmente internacional da Guiné, que tenta jogar no campo de ataque lá pela esquerda. Bola trabalhada ali pelo Guiraci. Ele traz por dentro. Rola ali com o Keita, de primeiro passe pro Diawara. Tenta o lance, faz o recuo. Trabalha a bola o time da Guiné, Diawara ali no círculo central. Joga atrás com o Sila. Abertura na esquerda pro Sol. Vai tentando evoluir, recupera a seleção brasileira. Sai jogando Éder Militão pro Brasil. Danilo fazendo o recuo pro Ederson. Bola dominada ali na pequena área, sai jogando curtinha com Marquinhos. Aperta a saída de bola, Guiné. Brasil sai pela esquerda com Ayrton Lucas, bola pro Vini Júnior. Já se livra do primeiro na marcação, ainda no campo de defesa. Boa abertura, boa bola, Paquetá. Tá passando Ayrton Lucas, bola pra ele, vai marcar. Sai do gol, goleiro Coné. Pra salvar a primeira chegada do lateral esquerdo do Flamengo, Rafa. E conseguiu fazer o corte providencial, tava ali o jogador, ex-jogador do Flamengo, pra tentar fazer o cabeceio, chegou ali o Coné e botou pra fora, tirou o perigo. Primeira chegada da seleção brasileira com perigo, 0-0 ao placar nacional. Tem outra coisa curiosa, existem três Guinés, a Bissau, certo? A Equatorial e a Guiné. Essa Guiné foi colonizada pelos franceses, uma grande parte dos jogadores jogam na França. Tem uma que foi colonizada por Portugal, que é a Bissau, e a Equatorial, que foi colonizada pela Espanha. Mário Silva vivendo e aprendendo aqui uma aula de história para você no microfone da Rádio Nacional. Hora certa em Brasília, 4h43. Tempo de jogo em Barcelona. 6:39 para acabar a primeira etapa, é amistoso internacional e o placar nacional conta. Brasil e Guiné, tudo igual, 0-0. Eliminatórias Eurocopa 2024, grupo F, a Áustria vai vencendo a Bélgica pelo placar de 1-0. Olhei, olhei, sai jogando a seleção brasileira, ali com o Éder Militão, bola pro Joelinton, abertura na direita, aparece Danilo, já abre na lateral, Rodrigo, devolução pro Danilo ali na linha que divide o campo, ele faz o recuo, trabalha a bola, a equipe do Ramon, bola chegando pro Marquinhos aqui na zaga pela esquerda, ele conduz, tá todo mundo marcado, encontra o Lucas Paquetá na meia, faz o passe errado, recupera o time da Guiné, arranca o Guilavogui, abertura aqui na direita pro Keita, passou o Guilavogui, bola rolada na intermediária. Diária, chance batida para fora do gol. Arriscou o chute o Guiraci. Ela passou por cima, hein, Rodrigo? Passou por cima, Paquetá deu espaço. O Guiraci dominou na entrada da área pela direita. Viu o posicionamento do goleiro Ederson, arriscou. Pegou muito embaixo da bola, por isso ela subiu demais. Linha de fundo, tiro de meta, 0 Brasil, 0 Guiné. É, rapaz, chegada perigosa aí do time da Guiné, quase saindo na frente no amistoso internacional. É tiro de meta para a seleção brasileira. Você está na mais querida do Brasil. Esporte aqui na Rádio Nacional, de segunda a sexta, tem meio-dia e 40, o bate-bola nacional para você ficar bem informado na hora do almoço. Recupera a bola o time da Guiné, se livra bem da marcação por ali, o Guilavogui. Já toca de lado para o Keita, arranca a Guiné, arranca a seleção africana. Bola aberta na direita aqui no campo de ataque com o Guilavogui. De novo o Keita. Tá passando o Guiraci. Pediu, recebeu. Chega bem a zaga. Corta Éder Militão. Sai jogando a seleção brasileira. Tenta arrancada ali pelo meio campo. É o Rodrigo. Já ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado. Boa bola pro Richarlison. Devolução pro Rodrigo. Joga aqui na esquerda, cara. Casimiro pro Paquetá na meia. Tá passando o Vini. Bola nas costas. Direto pra fora. Direto em arremesso. Lateral pra Guiné. Mário Silva, os primeiros minutos do jogo. E o Ayrton Lucas já mostrando a sua vocação ofensiva, hein, Mário? É, por isso que ele está aí na seleção. Agora, detalhe, o time da Guiné joga fechado, o Keita é o carimbador, a bola passa por ele, ele é que pensa. Já tivemos um contra-ataque contra nós, que foi uma bobagem, um passe errado do Paquetá, mas o jogo tem o Brasil com maior posse de bola e a equipe da Guiné, como se esperava, vai sair no contra-ataque. É, não promete ser jogo fácil, não. Muita gente achando, ah, jogo fácil. Brasil, né? Olha, tem vários jogadores aí que são jogadores de ponta nos seus clubes. Trabalha a bola o time da Guiné lá pela esquerda. Quem recebe é o Sou. Marcação em cima ali do Rodrigo. Ele se livra bem, toca de lado com o Diawara. Faz o domínio ali na intermediária, campo de defesa. Carimbo lance. O Moriba já abre aqui na direita. Vem a Guiné com quem tá. Campo de ataque, tá na meia. Já rola de lado. Aparece. Se bem o Moriba de novo aqui na direita. Quem chega é o Gui Lavogui. Tá passando o lateral. Contém linha de fundo. Evita a saída. Devolveu. Gui Lavogui cruzou. Cortou bem Marquinhos. Rebote fica ali com o Vini Júnior aqui pela esquerda. Ele evita a saída de bola. Trabalha bem na intermediária para o Casimiro. Tenta acelerar a seleção. Boa bola para o Richarlison. Richarlison para o Joelito. Já no campo de ataque. Danilo é quem recebe. Abertura boa para o Rodrigo. Vem Brasil. Vai Brasil. Linha de fundo. Vem a jogada do Rodrigo. Lance, cruzou e ela bateu na marcação. Linha de fundo e o Rodrigo levanta a galera, hein, Rafa? Ele pede pra torcida vir junto com a seleção brasileira. Ele tentou o cruzamento, chegou ali o Morgan e botou pra linha de fundo. Escanteio, canto direito de ataque, camisa número 11, Rodrigo na bola. Vem Rodrigo aí, agora o Rodrigo, né? Muita gente briga que é o Rodrigo. Camisa 11 da seleção, 11 também do Real Madrid nessa próxima temporada. Partiu o Rodrigo, levantou pra área, bola viva. Joelinton de cabeça, ela vai para a linha de fundo. Hora certa em Brasília, 4h47. Tempo de jogo em Barcelona. 11, faltando exatamente 34 para acabar a primeira etapa. E o placar da Nacional conta. Brasil 0, Guiné também 0. Eurocopa 2024, terceira rodada, intervalo de jogo no Estádio da Luz em Lisboa. Portugal vai vencendo a Bósnia pelo placar de 1 a 0. É a mais querida do Brasil, com as emoções do futebol, com as emoções do amistoso internacional da seleção brasileira. Bate pra frente o goleiro Koné. Sobe na cabeça, faz o corte o Casimiro. Ela cai ainda aqui na ponta direita para Guiné. Chuta em cima do Ayrton Lucas e ganha um arremesso lateral. A equipe africana. Já cobrado ali pelo camisa número 7. Quem bate é o Gui Lavogui. Encosta para receber. Bate errado na bola. O Moriba. Ela se perde na linha de lado. Agora é arremesso lateral para a seleção brasileira. O Mário Silva, dos jogadores que atuam no futebol brasileiro. Poderíamos ter mais alguém nessa seleção? Com certeza. Só que o treinador não quis onerar, vamos dizer assim, as equipes brasileiras. Tinha o Rony, o Dudu do Palmeiras. O Veiga também ou não? O Veiga, podia trazer outros jogadores importantes, mas ele preferiu não onerar, certo? Tá certo, Mário. Casimiro domina, boa bola, frente com Richarlison, campo de ataque, marcação em cima, ganha bem o lance. Sou para a equipe da Guiné e tem gol, informa Rodrigo. Pela Eurocopa, grupo J, Luxemburgo faz o segundo, agora Luxemburgo 2, Liechtenstein 0. Esse projeto tá funcionando, hein, Mário Silva? Luxemburgo e Liechtenstein, talvez duas das mais fracas seleções europeias. Está ganhando a menos fraca. Esse projeto está funcionando. Lá do Corinthians, esse aí não está dando conta, não. Sabe qual é a capital do Liechtenstein? Vaduz. É, rapaz. E tem jogador caído, é jogador da equipe da Guiné. E o Joelinton já vai se levantando, hein, ô Rafa? Exatamente, o Joelinton vai se levantando e é o Sila que está ali sendo atendido no gramado. Tomou uma pancada ali na altura do rosto e vai sendo atendido no gramado, enquanto o Joelinton, como você disse, já se recuperou, já está de pé. E o técnico ali, Diawara, da Guiné, aproveita ali para dar algumas instruções para a equipe após um incidente ali, na verdade. Foi um acidente de trabalho com o Danilo também, depois veio o Joelinton ali. E o jogador Sila acabou levando a pior, vai se levantando aos poucos. Agora o jogador vai se recuperando, tudo moralizado. 0-0 é o placar nacional, André. 0-0 é o placar da mais querida do Brasil. É amistoso internacional de combate ao racismo. Com o racismo não tem jogo, sempre bom lembrar. A seleção brasileira hoje atuando toda de preto. como protesto em relação a esse tipo de situação. Já tem jogador na Guiné fazendo um trabalho de aquecimento, hein, Rodrigo Campos? Já a gente confirma, porque realmente sente ainda o Sila, número 3, vai ser agora atendido fora das quatro linhas, deve voltar, vamos aguardar, está saindo de campo nesse momento o número 3, Sila, está falando ali com o quarto árbitro, já vai retornar, conversa também com o árbitro de Guiné, pelo menos por enquanto nenhuma alteração, André. Perfeito, Rodrigo. Hora certa em Brasília, 4h51. Tempo de jogo em Barcelona. 15, faltando 30 para acabar a primeira etapa, é amistoso internacional e a nacional conta para você. Brasil 0, Guiné 0. Letônia e Bulgária vão empatar, aliás, empataram em 1-1 pelas eliminatórias da Eurocopa 2024. É, rapaz, é cada jogo também nessa Eurocopa aí na fase de eliminatórias. Que eu vou te contar, devem ser jogos animados, hein? Trabalha a bola, a seleção brasileira, Paquetá. Tentava o Casemiro, corta a zaga. Ela volta pro Lucas Paquetá, jogador do West Ham da Inglaterra. Recentemente campeão da Europa Conference League, que é a terceira divisão aí dentre as principais taças do futebol europeu. Diga lá. E já que você não está podendo assistir, porque você está acompanhando de forma brilhante, transmitindo o jogo do Brasil, vou pedir para alguém gravar para você. Albânia e Moldávia nesse momento empatando em 0-0. Por favor, não posso deixar de perder esse jogo. Bola dominada pelo time do Brasil. Quem domina é o Marquinhos pela esquerda. Faz o trabalho, curtinho. Aparece para jogar o Éder Militão. Brasil não tem pressa. É aquele amistoso, né? Que todo mundo sabe que o Ramon não será o treinador. Então não sei se conta muito esportivamente, mas de todo caso, vamos que vamos. Trabalha a bola, o Keita para a equipe da Guiné, no meio de três, consegue bom passe. Olha a canetinha do Guiraci, hein? Joga a bola, o bravo Guiraci, camisa 9. Ele pediu na frente, mas o Guilavogui preferiu jogar atrás. Aparece para jogar o Diawara. Tá na intermediária, campo de defesa, tabela com o Moriba. Recebe de volta, aperta o Vini Júnior. Abertura aqui na direita com o Conte. Ultrapassa a linha do meio campo. Faz o tapa com o Guilavogui, de novo o Conte. Rola a bola, trabalha a bola, a equipe da Guiné, tem posse de bola a equipe africana. Bola aberta lá do lado esquerdo com o Sila, encosta para jogar por ali o Sou. Recupera a seleção, mas o árbitro paralisa e marca a falta. E o Joelinton dá uma reclamada, hein, o Rodrigo? É, ele reclama, mas houve a falta sim. Por baixo ele deu aquele toquezinho e ainda empurrou o jogador de Guiné. A arbitragem acertou, segue 0-0. É isso, falta ali no meio campo. O jogo está demorando para engrenar, hein, Mário Silva? 17 minutos, 0-0. A revolta, tivemos um lance perigoso, que foi aquele lance do Ayrton, que é dado pelo jogador da Guiné. No mais, a bola presa no meio campo, Guiné consegue, às vezes, tocar bem a bola e explora o contra-ataque. O Brasil precisa entrosar um pouquinho mais. Joelinton domina ali no meio campo, protege, sofre falta, o árbitro marca, dá vantagem, Casemiro fica com rebote, bom toque ali no círculo central com o Richarlison cercado por três, o árbitro marca a falta por trás, pegaram o Richarlison ali, hein, o Rafa. É, tomou uma mordida ali do Keita, chegou atrasado por trás, acabou derrubando o Richarlison no meio campo, por baixo, a falta bem marcada, 0-0 a placa nacional. Richarlison que avisou na entrevista coletiva que a 9 é dele, ninguém tasca, ele é o fazedor de gol do Brasil. Lançamento, bola na área, sai do gol, Coné para pegar. Mário, o Richarlison é realmente esse cara aí para ser o 9 da seleção nesse próximo ciclo? A seleção ainda não mostrou o que mostrou, principalmente no F. Até porque lá no Tottenham ele mal joga, né? Reserva do Ken. É. Como dizem que ele vai pro Barcelona, o Ken pode ser que agora vá jogar. Agora, já que ele falou que ele é o homem do gol, tem que chegar alguém mais perto dele. Você pode ver que é uma desassociação. O Paquetá está chegando um pouco, o Casemiro um pouco chega e o Joelinton também. Então ele fica sozinho. Pouco você falou o nome dele por isso. E sobre informações aí referentes ao mercado da bola, ao mercado de transferências, a notícia do dia dá conta de que o Vitor Roque pode ser negociado com o Barcelona por 40 milhões de euros. Módicos 40 milhões de euros, o Vitor Roque, que é um bom jogador, né, Mário? Muito bom jogador. E melou Alan no Flamengo. Parece que tem dentro do Filipão que está assumindo o Atlético Mineiro. Pois é, e vem a Guiné tentando a jogada na intermediária por ali, o Guiragogui já perdeu, recupera o Brasil, mas a Guiné dá de teimosa, ganha de novo o lance, Conte quem recupera, faz o recuo lá no meio campo, chamando o goleiro Coné. Ele vai bater para frente, lança com o pé direito, ali no setor de meio campo não tem ninguém da Guiné, Casimiro corta, mas devolve a bola o Casimiro, com toda a sua experiência, era só matar no peito, Casimiro. Bola recuperada pelo time africano, que trabalha aqui pela direita, quem domina o Nabi Keita, tá passando na velocidade, o Moriba, lançamento foi forte demais, sai do gol Ederson, para fazer a defesa. Hora certa em Brasília, 4:56. Tempo de jogo em Barcelona. 20, faltando 25 para acabar o primeiro tempo. Amistoso Internacional e o placar conta. Brasil e Guiné, tudo igual, 0-0. Esse é o 42º jogo da seleção brasileira contra as seleções africanas. Até aqui, 36 vitórias do Brasil, 2 empates e 3 derrotas. O Brasil até aqui marcou 104 gols e sofreu 20. Vem Brasil, vem o Vini, pediu pênalti, não houve. Definitivamente não houve. Agora o carrinho do Paquetá é um carrinho que em condições normais... poderia ser até para vermelho, hein, Rafa? É, exatamente. Carrinho duríssimo do Paquetá. Chegou atrasado, totalmente fora de órbita ali. Acertou o jogador de Guiné. Pintou o primeiro cartão amarelo do jogo com camisa 7. Lucas Paquetá, camisa número 7. Lucas Paquetá toma o primeiro cartão amarelo após um lance... realmente muito violento do jogador do Brasil. O Paquetá chegou ali no carrinho perigosíssimo, acertou ali o Camano, camisa número 19. O jogador de Guiné já se levantou, cartão amarelo para o Paquetá, 0-0 ao placar nacional. É, ô Mário, carrinho tanto quanto descompensado ali do Lucas Paquetá, hein, Mário? Parecia uma locomotiva sem freio, sem maquinista. Desnecessário, né? Podia ser até expulso, ele está reclamando, não sei o que, ainda mostrou o quadril, entendi nada. Pois é, o jogo vai recomeçar, metade do primeiro tempo praticamente já era, torcedor, 0-0, nada aconteceu de bom por enquanto nesse amistoso, exceto aí o protesto que é sempre importante fazer contra o racismo. Bate pra frente o goleiro, corta o Casimiro no peito, ajeita a jogada ali com o Lucas Paquetá pela esquerda, lançamento pro Vini Júnior, forte demais, sai do gol o Coné, mais uma vez o goleiro da Guiné pra pegar, ele sai jogando curtinha na intermediária, boa jogada ali do Diawara, já abre aqui na direita com o Conte, ultrapassa a linha do meio campo, vem Guiné, Guiravogui enfiada de bola, Guilavogui pela direita, rolou atrás pro Gui, Guiravogui tenta o lance, o árbitro já sobe ali a bandeira do assistente, impedimento marcado, Rodrigo. Sim, estava um pouco adiantado sim, o jogador de Guiné, arbitragem em cima do lance, paralisou e marcou, a descida era boa, hein, André? Era boa pela direita ali do bravo Guilavogui, camisa número 7. Bola já está rolando com a seleção brasileira, Marquinhos. Sai jogando de lado ali com o Militão, lançamento na ponta direita para o Rodrigo, já domina invadindo a área, bom lance, chega a marcação, corta. O árbitro deu só tiro de meta, fiquei com a impressão na hora de escanteio, mas está marcado só o tiro de meta, Rafa. É, o Sina ele conseguiu acompanhar o Rodrigo e não tocou por último, eu também... Na primeira vez que eu vi o lance, eu pensei a mesma coisa que você, André. Mas depois, revendo, realmente não tocou. Ele saiu com bola e tudo, se desequilibrou. Tiro de meta para o goleiro Coné, camisa número 22. 0-0 para o placar nacional. 23 minutos, 0-0, Brasil e Guiné. Você ligado na Rádio Nacional, para todo o Brasil, aqui na mais querida. E você pode curtir também o nosso aplicativo. Baixe aí no seu celular, Rádio ZBC. Rádio ZBC, você coloca na lojinha, faz a pesquisa, Rádio ZBC, ouça nacional em qualquer canto do planeta. Bate pra frente o goleiro, já recupera o Brasil, Rodrigo, ali no círculo central, acelerou, foi empurrado, pediu falta, houve, e o árbitro na frente dele ali não marcou, rapaz. Eu também achei, foi claríssimo, o Brasil vai se defendendo. Vai se defendendo, toca a bola o time da... Guiné, mas o passe é muito ruim. Era lá na ponta esquerda pro Camano. Mas já recupera a defesa brasileira. O Rodrigo segue empurrando, segue mostrando o gesto ali, fazendo o gesto do empurrão que sofreu no lance anterior para o árbitro. Bola dominada pelo Brasil, pela direita domina Danilo. Time do Danilo nesse primeiro tempo. Toca a bola com o Éder Militão, ele vira o jogo. Ali com Marquinhos, vai embora o zagueiro do PSG. Vai conduzindo, trabalha a curtinha com o Joelinton. Ali no círculo central, abre bem na direita. Domina Rodrigo, vem para a jogada, o camisa 11 do Real, tentou o Joelinton, a devolução, acabou errando, mas recupera no campo de ataque, Rodrigo pega na ponta direita, chega a marcação do Silo, Rodrigo ganha o lance, perde na sequência, mas o árbitro paralisa, atendendo o aceno do Bandeira, e marca a falta para o Brasil, Rafa. Foi do Silo, o Silo em cima do Rodrigo, e o Rodrigo fica reclamando, fica apontando ali para sua perna, e de fato ele tomou uma pancada ali por baixo. Quando ele gira, chega atrasado o camisa 19 Camano e acerta o Rodrigo ali pelo lado direito de ataque. Falta a favor da seleção brasileira pelo lado direito de ataque. Vem bola na área de Guiné. Vem ela aí, vem levantamento para a área, chance boa para a seleção brasileira. Quem sabe na bola parada ali no levantamento para a área. Jogo aéreo é um perigo, torcedor. Está o Paquetá lá na ponta direita, ele bate com o pé esquerdo, o Rodrigo também está por lá. Para bater com o pé direito, o estádio realmente não recebe um grande público. Só o setor inferior foi aberto e está longe de estar lotado. Falta para o Brasil. Vai autorizar o Andris Trimanes para levantar na área, hein? Capricha, Paquetá. Alô, Rodrigo. Marquinhos está na área. Também o Éder Militão, Casimiro, Joelinton. Chance importante para a seleção brasileira aos 26. Autoriza o árbitro para cruzar essa bola com perfeição, para caprichar na hora de jogar para a área. O árbitro segue na resenha. Agora sim ele autoriza. Partiu o Rodrigo, levantou para a área. O toque de cabeça, pegou o goleiro. O rebote é gol do Brasil. Gol! Joelinton! É gol do Brasil em Barcelona! Se aproveitou da jogada aérea, o toque de cabeça foi feito, o goleiro salvou. E aí o Joelinton mandou pro gol, o zagueirão dentro da meta, tocou com a mão na bola, ela já havia ultrapassado a última linha. Joelinton, camisa número 18, aos 26. 26 do primeiro tempo em Barcelona, aberta a contagem, o Brasil está na frente. Agora Brasil 1, Guiné 0. Ô, Rafael Monteiro. E tudo começou pelo lado direito. Cruzamento do Rodrigo. Desvio no primeiro pau do Richarlison. O goleirão Coné conseguiu dar um tapinha. Na sequência, oportunista Joelinton, estreante na seleção brasileira, bota no fundo da rede. Agora, um para a seleção brasileira, zero para a Guiné. É, o árbitro ainda está consultando o VAR. Ainda não existe a validação oficial do gol. Ela realmente parece tocar no braço do Casimiro, hein, Mário Silva? Bateu no braço dele e desviou a trajetória. E pode ser que ele considere isso, e... mas não. Confirmou o gol? Confirmou o gol. Gol caiu do céu. Caiu do céu porque no escanteio, o improvável fez o gol que estava lá de B.O. Boca de espera e acabou a bola sobrando para ele. É bom para o Joel, que está estreando em seleção, fazer um golzinho. Lógico, é sempre bom começar com o pé direito, no caso ali, realmente com o pé direito, Joel. Então, 1 a 0 Brasil aos 28 agora desse primeiro tempo. Sai jogando o time da Guiné, aqui pela direita, com o Conte. Tenta o passe na intermediária, recupera o Brasil, Joelinton. O passe do Casemiro buscava o Richarlison, chega bem a marcação. Corta o sol, acelera lá pela esquerda o Guiraci. Chega primeiro o Éder Militão, tomou um pisão, o Guiraci imediatamente já pede desculpas. E o jogo está paralisado, Rodrigo. Jogo paralisado, houve a falta sim em cima do zagueiro brasileiro. Já cobrado, o Brasil parte para o ataque e vai vencendo pelo placar de 1 a 0. Bola dominada na intermediária, Casemiro rola atrás, joga com Éder Militão, trabalha ali no sistema defensivo da seleção brasileira, comandada interinamente pelo Ramon Menezes. Bola com Marquinhos. capitão do Brasil, ex-capitão, né? Que é o capitão, agora é o Casimiro. Marquinhos vai levando, de novo pro Casimiro, passe errado, recupera o Keita, acelera que não o lançamento, sai do gol Ederson, tranquilo, para fazer a defesa, Rodrigo. Segundo vacilo do Casimiro, tentou sair jogando, deu nos pés do Keita, que avançou e bateu fraquinho. Bem posicionado o goleirão do Brasil, fez a defesa, o Brasil volta a ter a posse de bola e vai vencendo pelo placar de 1-0. Com racismo não tem jogo, é sempre bom lembrar a campanha. Vamos acabar com esse mal aí que assola o planeta. Bola dominada pelo time da Guiné, já se perde lá na linha de lado. É arremesso lateral para a seleção brasileira hoje, toda de preto. Você que está escutando a Rádio Nacional, imagine só, o Brasil jogando todo de preto. Hoje, esse é o cenário, a importância desse protesto. Richarlison lá pela direita, ganhou o Rodrigo, invadiu a área, vai marcar, bateu, acertou! Gol! Rodrigo coloca no fundo do gol. Ele ganha o lance pela direita, arranca, invade a área e bate forte. Pé direito, canto direito do goleiro Coné. Indefensável aos 29. 29 do primeiro tempo em Barcelona, na Espanha. Amplia a seleção brasileira. Rodrigo, camisa 11, escreve no placar da Nacional. Brasil 2, Guiné 0. E começou pelo lado direito com o Rodrigo. Mais uma vez adentrou a área e chutou no canto direito do goleiro Coné, que nada pode fazer. O Brasil amplia. Agora 2 para a seleção brasileira, 0 para a Guiné. Mário Silva, o primeiro gol fez bem ao Brasil. Tão pouco, demorou para sair o segundo, hein, Mário? O caminho do Brasil era pela direita, porque ele só deu um ataque pela esquerda, que foi aquele logo no início. Mas a bola estava mais concentrada com o Rodrigo, que estava levando vantagem sobre o marcador. Dessa vez ele levou vantagem na velocidade e colocou muito bem a bola entre o goleiro e a trave. Abrindo a porteira, 2-0, aí ficava aquela história, vai buscar o empate, vai tomar uma carroça. Tem que esperar. Esse é o Mário Silva, comentarista que não esconde o jogo. Trabalha a seleção agora com muita tranquilidade. Vence o jogo 2-0 no estádio do Espanhol de Barcelona. Vem lançamento do Danilo. Nas costas da zaga, sobe primeiro, faz o corte por ali, o Diacabi. Toca de cabeça, ela cai no meio campo. Briga pela bola ali, o Joelinton. Ganha o lance, mas o árbitro paralisa. E marca falta para a equipe da Guiné. Já cobrada, mas o juizão mandou voltar. Mandou voltar e o Joelinton segue reclamando ali do Andris Trimanes, o árbitro do jogo. Não está curtindo muito não a atuação dele, o jogador Joelinton, ex-Sport Recife, jogador do Newcastle da Inglaterra. Lançamento vem a Guiné, recupera a bola o Brasil, Joelinton. Bom tapa na direita para o Rodrigo, evita a saída de bola, está no meio campo. Chuta em cima do adversário, perde a bola. Recupera o time da Guiné pela esquerda, tenta jogar ali no meio campo. O Diacabi fez a dividida ali, foi puxada, acertaram o jogador do Brasil. Pegaram feio ali, o Rafa. Foi o Diacabi em cima do Richarlison. Chegou atrasado e acabou acertando ali na raiz do Richarlison, ali no pé ali do jogador do Brasil. Foi num carrinho meio estranho, né? Ele cai para tentar a bola e acerta o Richarlison. Não teve a intenção de ser violento, mas foi o Moribá que chegou ali atrasado e acertou o Richarlison. Falta bem marcada. 2-0, vence o Brasil, é o placar nacional. É o placar da mais querida do Brasil. 2-0 é o placar do primeiro tempo. Muita gente apostava numa goleada. Dá para continuar apostando nisso, hein, Mário Silva? De repente, um placar elástico. Com certeza, porque pode tem mais time, né? Tem jogadores de melhor qualidade. Agora a bola está chegando muito pouco no estado. Olha o lance para o Vini na área. A chance dele, bateu para o gol, bateu mal. Toto, linha de fundo, tiro de meta na primeira dele no jogo, hein, Rafa? Ó, ele conseguiu tirar da marcação do goleiro e também do gol. Bateu colocado direto para a linha de fundo, tiro de meta para o goleiro Coné. 2-0, vence o Brasil, é o placar nacional. O grande nome, Mário, é o Vini, né? O Vini é o nome mais esperado, mais falado, até por conta de tudo que aconteceu com ele na temporada, mas vai fazendo um jogo bem mediano, hein, Mário? A bola tá chegando pouco nele, né? Chega mais no Rodrigo. É o caso do Richard, pouco a bola chegou nele. Nessa, eu achei que o Vini tentou a colocar a bola, ele faz muito disso, Mas poderia ter rolado o Paquetá, que estava de frente, chegando para bater. Mas foi uma opção dele, tudo bem. Guilavogui faz a proteção. E aí, é lateral, escanteio. O que é ali, Rodrigo? É lateral, lateral para a seleção de Guiné. Lateral para Guiné, será jogado na área ou não, né? Pode ser batido curtinho ali também. Aparece o Conte. Ele que vai para arremesso, força, busca o Guiraci, domina no peito ali, imprensado na linha de fundo, devolve para o Conte. Vem a jogada dentro da área. Nabi Keita rolou, Guiraci bateu em cima da marcação. Rebote do Diawara, de novo Keita. Dentro da área, vai bem, faz o corte, Marquinhos para a seleção. Arranca Ayrton Lucas, pegaram ele. Falta em cima do Ayrton Lucas, mais uma falta pesada, hein, Rodrigo? É, em cima do Ayrton Lucas. Tinha ao seu lado o Paquetá e mais à frente o Vinícius Júnior. Três jogadores com uma identificação forte com a torcida do Flamengo. Acabou sofrendo a falta, o árbitro paralisou e marcou. Segue 2 a 0 Brasil. Hora certa em Brasília, 5 e 11. Tempo de jogo em Barcelona. 35, 10 para acabar o primeiro tempo. É amistoso internacional e a nacional conta. Brasil 2, Joelinton e Rodrigo. Guiné 0. Campeonato Brasileiro Futebol Feminino, 3 jogos amanhã, jogos de ida pelas quartas de final. Flamengo e Santos, São Paulo e Palmeiras, Inter e Ferroviária. Pegou na veia, nacional. A chance da Guiné, o toque de cabeça, acertou! Guiraci! Gol da Guiné! Numa jogada que veio da esquerda, o cruzamento do Guilavogui para a área foi bom! Guiraci ganhou da defesa, não pode ganhar desse jeito, hein, minha defesa? Subiu entre o Marquinhos e o Militão, testou pro fundo do gol, o Ederson tocou na bola, não deu para ele, diminui a Guiné, coloca no placar da Nacional! Aos 35, Guiraci 9, Brasil 2, Guiné 1. E aí, Rodrigo Campos? Você falou tudo, não pode dar liberdade entre dois zagueiros do Brasil. O Guiraci subiu, o Marquinhos simplesmente ignorou, se abaixou, enquanto Ayrton Lucas não acompanhou. Guiraci, Cuca legal, fundo do barbante, diminui para Guiné, agora Brasil 2, Guiné 1. E vem Brasil para tentar o contragolpe com Vini Júnior, lançamento para ninguém, corta a defesa, bate para cima o Casimiro, vai ganhar escanteio a seleção, não, é só tiro de meta, o último a tocar foi o Casimiro. Mário Silva, diminui a Guiné, Mário. Detalhe, um não achou, um não chegou e outro também não achou, porque o Joelito, que estava marcando lá o jogador que cruzou, achou que ele, a bola ia sair, a bola não saiu. E ali já veio a situação de complicado. O jogador estava bem posicionado, subiu e testou para baixo. Para goleiro pegar, só o Gordon Banks, que já deixou esse planeta há algum tempo. É verdade. Tiro de meta para Guiné, pelo menos para dar uma animada no jogo. 2-1 para a seleção brasileira. O jogo não está ganho, não. Vai bater para frente o goleiro Coné. Faz o lançamento longo. Joga no campo de ataque. Faz o domínio aqui pela direita. Fica com ela o jogador que é o Camano. Toca de lado. Diawara. Distribui mal. Rodrigo ganha. Lançamento para o Vini. Não teve domínio, Vini. Vai fazendo um jogo bem abaixo do que pode apresentar o Vini Júnior, hein, Mário Silva? Mais um erro dele. Parece que está fora de forma, o campeonato acabou duas semanas atrás, né? Não está conseguindo dominar, essa ele dominava e partia para cima. E ele está jogando sozinho, o lateral está dando um espaço bom para ele. Lá vai ele de novo. Vem ele aí, quem sabe agora para tentar alguma coisa diferente. Ponta esquerda, lança bem no meio, Rodrigo de cabeça, corta a zaga. Recupera o time da Guiné, Keita, acelera o capitão. Vai levando o jogador do Liverpool, conduz a bola no campo de ataque pela esquerda. Marcação do Paquetá, ele abre bem o jogo. Domina a bola o Camano, vai levando, trabalha, Diawara, faz um giro. Rola de lado, vem Guiné. Abertura aqui na direita, com o jogador que é o Guilavogui. Tabelou, invadiu. Corta Ayrton Lucas, joga pra linha de fundo, tá ficando estreito aqui no ataque da Guiné, Rodrigo. Exatamente, chegando com um perigo, mais uma vez pela direita, Ayrton Lucas, o corte providencial, botando pela linha de fundo. Acho que é o primeiro escanteio para Guiné, que já fez um e busca o empate. Vai tentar um jogo aéreo, time africano, tá preocupado o goleiro Ederson. Vai pra bola o camisa número 10. Vai pra bola o Moribá. Vem ele aí pro lançamento pra área. Atenção, torcedor. Jogo aéreo é um perigo. Moribá pra bola. Autoriza o árbitro. Não autoriza nada. O assistente entra ali na frente e ele vai pra resenha. Adora uma resenha também. Todo árbitro é igual, né? Escanteio pra Guiné. Agora sim. Autoriza o árbitro, 39, primeiro tempo. Partiu para a bola, Moribá levantou, bola viva. O toque de cabeça para o meio, corta o Paquetá para o Brasil. Recuperação aí da Guiné, bola recuada lá do campo de ataque para o goleirão Coné sair tranquilo. Receber a bola na intermediária. Camisa 22, ele vai para o lançamento, distribui na esquerda. Forte demais, sobe o Danilo, corta. Joelinton mata no peito, arredondo o lance para o Brasil. Trabalha com o Casimiro, recebe de volta. Abre bem na direita para o Rodrigo. Tá passando o Richarlison, Rodrigo segurou. Fez a inversão para o Vini, mal, corta a zaga. Recupera o Ayrton Lucas, falta nele. Pegaram a canela do Ayrton Lucas. Temporada de caça tá aberta, hein, Rafa? É, o Keita chegou atrasado e acabou acertando ali a perna esquerda do Ayrton Lucas. A falta foi cobrada rapidinha. 2-1 vence o Brasil, a placa nacional. Rodrigo tabela com o Paquetá, é o Vini. Na verdade, trabela com o Paquetá, rola atrás, domina ali o Marquinhos, o Brasil inteiro no campo de ataque, todo o Brasil no campo adversário. Vini toca na intermediária, Paquetá de novo, Vini, mais uma vez o Paquetá vai chamando o time da Guiné para marcação. Domina o Marquinhos na linha de zaga. Lá na direita tem o Danilo. Prefere o Paquetá de primeira, já joga no Militão, recebe de volta. Tudo isso no campo de defesa. Ele abre bem na direita pro Danilo. Agora já no campo de ataque. Vem Rodrigo, domina a bola. Insinuante o Rodrigo, bem no primeiro tempo. Bola de lado ali com o Paquetá, lançamento longo pro Casimiro. Sobe a zaga, corta. Recupera o Ayrton Lucas, toca de cabeça pro Richarlison. Faz bem a proteção, fica com ela. Curtinho ali na meia direita, Joelinton. Atrás com o Marquinhos. Vini Júnior é a opção aqui na esquerda, ele prefere devolução ali no Joelinton. Já com o pé direito rola ali no círculo central. Éder Militão com o Danilo. Atrás, Marquinhos. Vai tocando bola a seleção brasileira com o Ayrton Lucas. Bola na intermediária, acelera aí, Joelinton. Vai embora, garoto. Lançamento aqui na esquerda pro Vini Júnior, marcação em cima. Perdeu a bola o Vini Júnior mais uma vez. Recupera o time do Brasil. Bola de novo com o Vini Júnior, tá de costas na intermediária, rola atrás pro Marquinhos. Tá passando o Rodrigo lá na direita, o Danilo é a opção. Prefere continuar aqui na esquerda. Joelinton, Casimiro, de novo Joelinton. Faz boa finta, devolve pro Casimiro. Tem espaço, segurou. De novo com Joelinton aqui na esquerda, o Ayrton Lucas. Recebeu o carrinho dado ali pelo Conte. Lateral para a seleção brasileira. Hora certa em Brasília, 5:18. Tempo de jogo em Barcelona. 42, faltando 3 para acabar a primeira etapa e o placar nacional conta. Brasil 2, Guiné 1. Eliminatórias Eurocopa 2024, bola rolando 26 do segundo tempo no Estádio da Luz e Portugal vai vencendo a Bósnia pelo placar de 1-0. Olhei, nacional. Tentava jogar o Diawara lá pela direita, pela esquerda, na verdade era o Sila, ganhou o escanteio, Rodrigo Campos. Ganhou o escanteio, mais uma vez descendo com perigo a seleção de Guiné e ganha o escanteio no momento que começa a crescer no jogo. Já diminuiu, mas o Brasil vai vencendo pelo placar de 2-1. Vem levantamento para a área, preocupada a defesa do Brasil, é o segundo escanteio para Guiné no jogo. Quem ajeita por lá... é o Moribá, vai cruzar na zona da confusão, vai levantar para a área. Atenção, torcedor, se liga aí, hein? Se liga aí, Ederson. Partiu Moribá, levantou para a área. Sobe bem a zaga, corta Militão. Toca de cabeça, joga lá para a linha lateral. Evita a saída de Diawara, chuta em cima da marcação do Rodrigo para ganhar arremesso aos 43 desse primeiro tempo. Daqui a pouco, Mário Silva terá a missão de analisar o que rolou na primeira etapa, projetar o segundo tempo. Será que tem muitas mudanças por aí nas duas seleções? Por enquanto, está 2-1 para o Brasil. Mário, é jogo para mexer muito? Como é que é, Mário? Não, depois dos 15 minutos pode dar uma chance a um ou outro, ver um ou outro jogador. É, Pedro, por exemplo, pode ser utilizado. É, trocar o lateral direito e o lateral. Trocar zagueiro, que o Ibanez está no banco. Observar os jogadores, né? Vem cruzamento para a área, sai do gol Ederson. Tranquilo para fazer a defesa, Rodrigo. Tranquilo, com muita tranquilidade para fazer a defesa. Brasil administra esse finalzinho de primeiro tempo, vai vencendo pelo placar de 2-1, informando a Nacional. Os estreantes, Mário, que nota você daria para o primeiro tempo do Ayrton Lucas? Ah, 6. Joelinton? Fez o gol 7. Aí, portanto, então, os dois estreantes na seleção ganhando notas ali, passariam de ano, segundo o Mário Silva. Bola dominada pelo Brasil na intermediária, recolhe ali no círculo central Danilo. Abre lá na direita para o Rodrigo, tem 3 na marcação. Dá o tapa mais à frente, tenta de calcanhar o Joel, então corta a defesa. Chuta para cima de qualquer maneira o camisa número 5 de Acabi. Acaba com a brincadeira, é arremesso lateral para a seleção do Brasil. Lá pela direita, campo de ataque já cobrado, domina a bola na intermediária ali o Joel. Toca atrás na linha de zaga o Éder Militão. Gira ali, aciona o Marquinhos. Marquinhos com o Ayrton Lucas. De novo o Marquinhos, ultrapassa a linha do meio campo, devolve para o Ayrton Lucas aqui pela esquerda. Cerca, acompanha a distância a equipe africana. E o Brasil hoje todo de preto. Com racismo não tem jogo. É a campanha da CBF, a gente apoia. Vem o Brasil pela esquerda aí com o Vini Júnior. Trabalha, curtinha com Casimiro, recebe de volta. Sobe a plaquinha dos acréscimos ali, vamos ter mais 2 minutos. Vamos até 47 nesse primeiro tempo. Bola dominada pelo Joelinton. Joelinton com o Danilo. Danilo tenta o passe na ponta pro Rodrigo. Chega primeiro na marcação de Acabi. Acaba com a brincadeira. Bate pra frente, bate mal. Recolhe a seleção brasileira, fica com ela mais uma vez. Trabalha a bola a equipe do Ramon Menezes. Bola recuada lá atrás com o Joelinton, que recua mais ainda pro goleiro Ederson. Vai acabar o primeiro tempo, torcedor. 46, primeiro tempo. Vamos até 47. Marquinhos sai jogando com Éder Militão. Lançamento lá na direita, nas costas do Rodrigo. Ela se perde em arremesso lateral para a equipe da Guiné. Danilo, que praticamente é um terceiro zagueiro aí na seleção brasileira. Quem faz a ala lá é o Rodrigo, vai e volta o tempo inteiro. O Danilo fecha para marcar na linha de zaga. Bola recuada para o goleirão. Para o goleirão, que é o Coné. Sai jogando na esquerda para o Sou. Ele dribla, traz para o meio. Mais uma vez a bola recuada para o Coné, mata no peito. Arriscado, hein? Sai jogando mal, deu certo, mas o Brasil ganha. Casimiro chuta para cima. De primeiro o Joelinton abre na direita. Danilo evita a saída da bola, tenta a caneta. Era o Rodrigo para ganhar arremesso lateral. Era o Danilo mesmo, chegando pela primeira vez no campo de ataque na linha de fundo. Lateral cobrado na área para o Richarlison, de costas contra 2. Chuta em cima da marcação. Mas bate por último na bola, hein, Rafa? É, bateu por último nele e acabou saindo pela linha de fundo. Finalzinho da segunda etapa, 0-0, 2-1, vence o Brasil, a placa nacional. É, nessa primeira etapa, ainda tem mais 45 minutos, está confirmado, tem segundo tempo, Rafa. Vai bater o tiro de meta, o goleiro Coné. Para acabar esse primeiro tempo, o árbitro do jogo, o Andrés Treimanes. Vai chutar para frente, o árbitro vai levantar ali, provavelmente, para acabar o primeiro tempo. Podia acabar com essa formalidade, né? Todo mundo sabe que já bateu o tempo de acréscimo, o goleiro está enrolando para bater. Agora sim vai bater para frente o Coné. O árbitro nem deixou bater. Acabou o primeiro tempo, fim de papo no primeiro tempo. Vence a seleção brasileira, o Brasil está na frente. 2-1, Rafael Monteiro chegando aqui na Rádio Nacional. É final de primeiro tempo. 2 para o Brasil, 1 para a Guiné. E o técnico Ramon Menezes tem à disposição no banco de reservas o camisa número 1, Alisson, 12, o Everton, 6... Alex Telles, 8, Bruno Guimarães, 13, Wanderson, 14, Robert Renan, 15, Banhas, 17, André, 19, Pedro, 20, Rafael Veiga, 21, Malcom e 22, Rony. André? Valeu, Rafael Monteiro. É hora de informação. Tá chegando o plantão da Nacional. Muito bem, André, a seleção de Portugal faz o segundo com Bruno Fernandes aos 31 do segundo tempo no Estádio da Luz. E agora Portugal vai vencendo a Bósnia pelo placar de 2-0, jogo válido pela terceira rodada para as eliminatórias da Eurocopa 2024. Lembrando que amanhã tem bola rolando pelo futebol feminino, quartas de final, jogo de ida. 3 jogos acontecendo amanhã no Centenário Internacional e Ferroviária, no Bruno José Daniel, São Paulo e Palmeiras, e no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, Flamengo e Santos. Na sequência, segunda-feira, a bola rola para Cruzeiro e Corinthians no Soares de Azevedo, André. Valeu, Rodrigo Campos, 5h25, é hora de opinião. Primeiro tempo deu Brasil, Brasil 2, Guiné 1, Joelinton fez o primeiro, Rodrigo fez o segundo. Guiraci diminuiu para os africanos. Tá chegando o comentarista que não esconde o jogo. É com você, Mário. Muito bem, 2-1 Brasil, resultado justo, né? E com propensão, caso não haja uma mudança muito grande, de aumentar no segundo tempo. Dá alegria ao grande número de brasileiros presentes ao estádio do Espanhol de Barcelona, estádio novo, porque antes o Espanhol mandava os seus jogos no Olímpico de Montjuïc, mas ele fez um estádio, ele que é o rival da cidade no Barcelona, mas o Barcelona, o peso é muito grande, tanto que está botando aí 40 milhões no jogador que pertence lá ao Atlético Paranaense, 40 milhões de euros, né? Dá quase mais de 240 milhões de reais. Bom, o Ramon, para não complicar, colocou 9 jogadores que já atuaram em Copa do Mundo e que se conhecem, a zaga se conhece, a lateral também. Ali só o Ayrton que entrou. O meio-campo, ele colocou o Paquetá e o Casimiro, só entrou o Joelinton. E na frente os três se conhecem, principalmente os dois pontas que atuam no Real Madrid. E esse deu que o Brasil venceu por 2-1 o primeiro tempo, com um gol do Joelito e outro belo gol do Rodrigo. Como projeção, porque existe uma situação de que não são amistosos preparatórios. Os amistosos que são preparatórios para uma competição são aqueles próximos à competição. Então, por exemplo, o Brasil vai disputar esse ano, até esse ano não, até a chegada do novo técnico, se ele for o Ancelotti, que seria no meio do ano que vem, 8 jogos, mais 2 amistosos e 6 jogos pelas eliminatórias. Quando terminarem as eliminatórias, aí sim, entra os amistosos preparatórios. Esses amistosos são caça-níqueis, a verdade é essa. A data FIFA para a Europa, não. A bola está rolando pelas eliminatórias da Euro, certo? Então essa não é uma data FIFA caça-níqueis. E para os outros, é caça-níqueis, joga com Cuba, joga com Etiópia, joga com quem estiver podendo jogar. Aí o que acontece? Joga fora do território para vender cota de TV, uma série de coisas. Mas o Brasil está vencendo, é importante sempre vencer. Esse é um jogo típico que, se ganhar, não foi mais do que obrigação. Mas se perder, aí começa a perturbar e tal. Treinador que não foi contratado, aí aumenta a pressão, uma série de coisas. O jogo começa com a equipe da Guiné jogando fechadinha para sair no contra-ataque. E teve até uma boa jogada. A bola passou pelo carimbador deles, que é o Keita. Jogador de ampla experiência. Atua no futebol inglês, sabe tudo de bola. Esse jogo, essa jogada, foi perigosa. E ela sucedeu-se porque o que aconteceu? O Paquetá deu um passe errado e propiciou um contra-ataque. Enquanto que o Brasil teve um lance com o Ayrton, uma jogada pela esquerda. Foi a única jogada com o Ayrton, aproveitando a boa fase dele e a velocidade, que o goleiro da Guiné saiu e conseguiu evitar o gol. Até que chegou o minuto 26. E vem um escanteio pela direita, veio o cruzamento, houve um bate-rebate, a bola toca no braço do jogador Casimiro e acaba sobrando ali o Joelito, que estava quase encostado na trave direita, quase, e tocou para dentro, fazendo 1-0. Estreando na seleção brasileira, estreando com gol, isso é muito importante. 1-0, Joelito faz 26 minutos e ele, de todas as redes, em cima do lance. André Marques! Falta para o Brasil. Vai autorizar o Andrés Trimanes para levantar na área, hein? Capricha, Paquetá. Alô, Rodrigo. Marquinhos está na área. Também o Éder Militão, Casimiro, Joelinton. Chance importante para a seleção brasileira aos 26. Autoriza o árbitro para cruzar essa bola com perfeição, para caprichar na hora de jogar para a área. O árbitro segue na resenha. Agora sim ele autoriza. Partiu o Rodrigo, levantou para a área. O toque de cabeça, pegou o goleiro. Rebote, é gol do Brasil. Gol! Joelinton! É gol do Brasil em Barcelona! Se aproveitou da jogada aérea! O toque de cabeça foi feito, o goleiro salvou! E aí o Joelinton mandou pro gol, zagueirão dentro da meta, tocou com a mão na bola, ela já havia ultrapassado a última linha. Joelinton, camisa número 18, aos 26! 26 do primeiro tempo em Barcelona, aberta a contagem, o Brasil está na frente, agora Brasil 1, Guiné 0! 1-0, gol marcado pelo Joelito. Essa cabeçada, na realidade, a bola bateu no braço do Casimiro e o goleiro defendeu. Eu queria saber, por curiosidade, se ela entra, se o VAR ia considerar o gol, porque ia ser gol de braço. Mas ela não entrou, porque o goleiro fez um defesaço, digamos de passagem. E não foi escanteio, foi numa falta. Ele defendeu. E aí a bola sobra para o Joelito, que está encostado quase na trave. Condição legal, tinha um jogador dando condição a ele. Ele tocou para dentro e fez 1-0 para a equipe do Brasil. E aí, qualquer tipo de gol dá uma ligeira destramelhada. O time leva um certo tempo para botar as ideias no lugar. E nesse tempo que levou, vai sair o segundo gol. Pelo jogador, que foi para mim o destaque do primeiro tempo, que ele, por ali, o Brasil teve sempre jogadas perigosas, que é um jogador que vem subindo dia após dia. Antes era reserva, depois acabou sendo aproveitado como centroavante, às vezes é. Agora, fixado na direita pelo Ancelotti. Jogador realmente de muita qualidade, novo, tem 23, o Rodrigo, 22 tem o nosso Vinícius Júnior, jogador para mais duas Copas do Mundo, no mínimo. Então vamos para o segundo gol, que é o marcado pelo Rodrigo, lançou a ele na direita, ele deu aquele famoso tapa na frente, ganhou na corrida, sentiu o goleiro, porque o goleiro faz aquela movimentação, tipo assim, vou mais para o meio para cortar o cruzamento. Ele, malandro, tocou para dentro, chapado, 2-0 Brasil, Rodrigo, olha ele aí de volta, ó. O de todas as redes. Richarlison lá pela direita, ganhou o Rodrigo, invadiu a área, vai marcar, bateu, acertou! Rodrigo coloca no fundo do gol. Ele ganha o lance pela direita, arranca, invade a área e bate forte. Pé direito, canto direito do goleiro Coné. Indefensável aos 29. 29 do primeiro tempo em Barcelona, na Espanha. Amplia a seleção brasileira. Rodrigo, camisa 11, escreve no placar da Nacional. Brasil 2, Guiné 0. 2-0. Aí pensei, até o André conversava com a gente, pensei, vai aumentar. Se bobear, vai tomar uma carroça. Mas saiu pro jogo e aí veio o gol do Acha. Um achou uma coisa, outro achou outro, outro achou outro. E lembrando você que Acha é a mãe de todos os erros, e o gol entrou. Porque a bola na esquerda, quando o jogador da Guiné cruzou, a bola dava a impressão que ia sair, mas não pode jogar dando impressão. O Joelito não chegou tanto como poderia chegar. Deu chance do jogador cruzar a bola. A bola pinga na área, usando um termo antigo, entre o Marquinho e o Ayrton Lucas. Estava ajudando ali. Um chega na bola e o outro não chega nem para ajudar. E o jogador da equipe... como é o nome dele? Como é que é o nome dele? Guiraci. Eita, nomezinho complicado, é para quebrar a língua. Guiraci subiu sozinho, cabeceou de cima para baixo, que é como manda o figurino, como diz o antigo. E ali não tem jeito, só o Gordon Banks mesmo para defender aquela. No cantinho esquerdo, diminui a diferença, 2-1. Conta pra gente de todas as redes. Lateral para Guiné, será jogado na área ou não, né? Pode ser batido curtinho ali também. Aparece o Conte. Ele que vai para o arremesso, força, busca o Guiraci, domina no peito ali, imprensado na linha de fundo, devolve para o Conte. Vem a jogada dentro da área. Nabi Keita, rolou, Guiraci bateu em cima da marcação. Rebote do Diawara, de novo Keita. Dentro da área, vai bem, faz o corte. Marquinhos para a seleção. Arranca Ayrton Lucas, pegaram ele. Falta em cima do Ayrton Lucas, mais uma falta. A chance da Guiné, o toque de cabeça, acertou. Guiraci, gol da Guiné. Numa jogada que veio da esquerda, o cruzamento do Guilavogui para a área foi bom. Guiraci ganhou da defesa, não pode ganhar desse jeito em minha defesa. Subiu entre o Marquinhos e o Militão, testou para o fundo do gol. O Ederson tocou na bola, não deu para ele. Diminui a Guiné, coloca no placar da Nacional. Aos 35, Guiraci 9, Brasil 2, Guiné 1. Muito bem, 2-1 foi o placar do primeiro tempo. Está definido? Não, não está definido, porque está 2-1. Né? A bola vadia pode dar 2-2. O Brasil pode atacar e fazer mais um gol ou outro. E deve, né? Porque tem bola para isso e tem mais time. Agora, vamos ver o que aconteceu em termos de quem estava em campo. Lá atrás, não tem quem testar, a não ser o Ayrton. Cumpriu bem o seu papel. No meio-campo, a gente já conhece o Paquetá, com seus erros e acertos. Já conhece também o Casimiro. O Joel, foi bem. Primeiro tempo, fez um gol. Participou, ele tocou bola, tentou lançamento, foi bem. O nosso querido e doce... Pombo, o Richarlison, pouco participou. A bola não chegou nele e ele ficou sozinho lá. Só que houve uma situação, certo? Houve uma situação em que a bola lançada pelo jogador Richarlison foi a bola que deu origem ao segundo gol. Foi ele que lançou a bola para o Rodrigo. O Vinícius Júnior também fica devendo um pouco. Poderia ter feito um melhor. A bola chegou pouco no Vinícius Júnior. Chegou muito mais no Rodrigo, que o caminho estava melhor. Se bem que o Vinícius Júnior ali estava com uma situação de ter espaço também para jogar. Só que, de repente, o Brasil mais... cambiou ali pela direita. Lembrou bem o nosso André, que na lateral direita, certo? Existe mais uma jogada com o Rodrigo, que vai e volta e bem, O lateral, Danilo, é quase um terceiro zagueiro, certo? É quase um terceiro zagueiro. Verdade é essa. Então o Brasil conseguiu se postar bem. Um gol de cabeça, uma bobeada da zaga, pode acontecer. E o lance do chute de fora da área, que a bola passou com o perigo. Tem gol? Tem sim, Mário. 47 do segundo tempo, é o terceiro gol de Portugal, Bruno Fernandes. Eliminatórias da Eurocopa, terceira rodada, Portugal 3, Bósnia 0. É, pegou uma molezinha, tá descontando. 3 a 0, tá descontando, tá certo. Bom, o Brasil tá já lá no túnel para voltar, e já usando a camisa verde e amarela, certo? Já com os calções azuis, não é isso? Com seu uniforme tradicional para o segundo tempo. Essa camisa, lembrava bem o André, a preta, vai ser leiloada, não é isso, André? Importante isso. E está voltando a seleção brasileira. Guiné já está no campo, um time totalmente internacional. Todos os jogadores que estão em campo atuam no futebol europeu, vários no futebol francês, na Inglaterra, Escócia, Suíça, Portugal, Israel, uma série de jogadores, todos eles internacionais. Vini Júnior cumprimentou ali o camisa 7, devem se conhecer. A bola vai rolar para o segundo tempo. E você sabe, detalhe por detalhe, tintim por tintim, do segundo tempo é com ele, está aqui do meu lado. Ele! O de todas as redes. Atenção, torcedor, bola rolando. Brasil, Rádio Nacional. André Marques. Vamos juntos com a emoção do futebol. Vem Brasil, tentava o Joel, então pediu falta, o juiz não deu. Aliás, deu sim. Marcou a falta ali com atraso, a primeira do segundo tempo, hein, Rodrigo? Pois é, com 20 segundos de jogo desse segundo tempo, é a primeira falta, favorece a equipe do Brasil em cima do Joel, toma intermediária de ataque, pela direita vem bola na área, Rodrigo na cobrança. Vem ele para fazer a cobrança, quase um minutinho do segundo tempo. Tem ali um manifesto no peito da camisa amarela da seleção. Com racismo não tem jogo. Agora o Brasil de amarelinho no segundo tempo. Vai levantar para a área, está ali o Rodrigo. Também o Paquetá. É a chance da seleção brasileira. Capricha, Paquetá. Alô, Rodrigo. Bota na cabeça de alguém aí. Autoriza o árbitro. Quem é que vai para a bola? São dois jogadores na barreira. Sai dela o Paquetá. Partiu o Rodrigo, levantou. Sobe a zaga, corta a linha de fundo. Escanteio, Rodrigo. Já cabi. Chegou cortando, botando pela linha de fundo. É escanteio para o Brasil que começa na pressão. É pela direita. Paquetá cobra. Você confere. Paquetá para a cobrança do escanteio pela direita. Ali na frente da galera brasileira que cresce ali na frente do Paquetá. Ele cobra curtinha pro Rodrigo, domina aqui pela direita, rola atrás, Danilo, Paquetá de primeira, cruzou, toque, acertou, Militão! Gol! Do Brasil, Militão! Militão de cabeça, jogada ensaiada da seleção com um minutinho do segundo tempo, jogada cobrada ali no escanteio do Paquetá, ele recebeu de volta, levantou na medida para o Militão tocar de cabeça, sem chance de defesa para o goleiro Coné, Éder Militão, um minutinho do segundo tempo, camisa número 3, escreve no placar da Nacional. Brasil 3, Guiné 1. Rodrigo Campos. Escanteio cobrado pelo Paquetá, curtinho para o Casemiro, que devolveu para Paquetá na direita, no bico da grande área, totalmente livre de marcação. Cruzamento perfeito, cheio de efeito na cabeça do zagueirão Éder Militão, que só escorou. Fundo do barbante, é o terceiro do Brasil. Brasil 3, Guiné 1. 3 a 1 para a seleção brasileira. Que lógico. Quer mais! Bola dominada pelo Brasil. Vai tocando atrás ali o Casemiro. Começa de novo. Marquinhos deixa chegar no goleiro Ederson. Ele distribui o jogo aqui do lado direito do campo com o Danilo, ainda no campo de defesa. Joga para Joelinton. Passa o Danilo. Pede e recebe. No meio campo tem o Paquetá no círculo central. Ergue o braço. Recebe a jogada. Abre na esquerda para o Vini. Acelera Vini. Tá passando aí Ayrton Lucas. Vini Júnior. Cruzou para a área. Mal! Corta a zaga. Ele vem para recuperar o Vini. De novo. Nova zaga, Paquetá pro Vini, passou o Richarlison, passe foi ruim. Vini não tá acertando rigorosamente nada, hein, Rodrigo? Errou de novo. Ele que sem dúvida nenhuma é a grande atração do jogo de hoje. Tentou o passe, pegou mal na bola, a zaga cortou, o Brasil vai vencendo. 3-1, o placar nacional. É o placar da mais querida do Brasil. 3-1 para nossa seleção. É lateral que será cobrado lá pela direita a favor da equipe da Guiné. Já cobrado. Terminou? Eliminatórias da Eurocopa. Vitória de Portugal 3-0 diante da Bósnia. Portugal segue com 100%. 3 jogos, 3 vitórias. Sai jogando Paquetá na intermediária, tá na meia esquerda, toca pro Richarlison, faz bem o pivô, o pombo. Abertura pro Vini, a bola fugiu. É impressionante essa história, lógico, mexe com qualquer um, né? O cara vive na pele uma situação abominável, que é o racismo. Mas hoje ele não tá conseguindo jogar bola, hein, Rodrigo? É verdade, realmente muito mal até aqui. É um craque, a qualquer momento pode desequilibrar, mas até aqui não está acertando nada, André. Não acertou rigorosamente nada nesse primeiro tempo, Vinícius, no segundo tempo, no jogo, né, o Vinícius Júnior. Bola tocada pela seleção, lá atrás domina o Danilo, vai para o recuo com o goleiro Ederson. Encosta para receber o Militão, o Ederson já abre para ele, aqui na zaga pela direita. Ih, rapaz, tomou ali um chega pra lá o jogador do Brasil, Militão. A falta foi cometida pelo Camano, camisa 19, e o jogo tá parado. Hora certa em Brasília, 5h47. Tempo de jogo em Barcelona. 5, faltando 40 para acabar a partida e o placar do Nacional conta. Brasil 3, Guiné 1. Eliminatórias Eurocopa 2024, Bélgica e Áustria empataram em 1-1. Pegou na veia, Nacional, André Marques. Mário Silva, quase 6 aí do segundo tempo. Brasil começou muito bem com um gol, hein, Mário? É aquele tipo de coisa. No intervalo, o técnico da Guiné deve ter conversado, vamos fazer assim, assado, tal. Aí vem o escanteio, o cara só pum, pum. Aí tudo anulado, que foi falado. 3-1, nós estamos chegando já à marca de 6 minutos. Daqui mais uns 10 minutos começa a mexer, eu acho que tem que botar para jogar, né, o André? Você tem que ver os jogadores, essa é a função única num tipo de absurdo como esse, porque uma coisa é jogar no clube, outra coisa é jogar na seleção e assim vai. E vem o time da Guiné pela direita, Guilavogui chegou, cruzou, teve desvio, teve nada, hein? Só tiro de meta, Rafa. Direto para a linha de fundo e a seleção de Guiné vai para aquecimento, André. Banco de reservas? Banco de reservas de Guiné, portanto, no aquecimento para esse segundo tempo. Tem um Valfrido da vida lá. Valfrido? É alto para Juju. É tipo 1,90m. Tá certo. Porque esse pessoal vai para a Europa, porque a Inglaterra ainda usa, principalmente na segunda divisão, em os clubes de menor investimento, usa muito o cruzamento sobre a área. Lembra aquele grandão que jogou na seleção inglesa? Aquilo é uma figuraça. Pô, fugiu o nome agora, mas está na ponta da língua. É a ponta da língua, ele era alto para. É. Lançamento longo para o Vini, já subiu a bandeira, impedimento marcado, o jogo está paralisado. De segunda a sexta aqui na Rádio Nacional, tem No Mundo da Bola, a partir das 6h40 da noite, para você ficar bem informado. Tudo que acontece no esporte, no Rio, no Brasil e no mundo, você encontra no programa No Mundo da Bola. Por falar em No Mundo da Bola, amanhã tem No Mundo da Bola na TV Brasil, comemorando 10 anos de trajetória com esse nome, o debate de domingo à noite aqui da TV Brasil. Parabéns ao Sérgio do Bocage, parabéns a todos que fazem o programa. Vem pela direita o Guilavogui, não evita a saída. Ela se perde na linha de lado, é arremesso lateral. Peter Klus. Peter Kraus. Peter Kraus, o Kraus. Era ele mesmo. Ele nos, na bola, nos pés, era meio enrolado. Mas na cabeça ele funcionava. Ele era terrível. Era tenebroso, era complicado. Lateral cobrado pelo Ayrton Lucas. Corta o time da Guiné que está no campo de ataque. Vai trabalhando a jogada por ali o Diawara. Toca curtinha, ela passa ali pelo Keita. Cai com o jogador que é o Moribá. Lançamento, toque de cabeça. Sai do gol. Ederson para fazer a defesa. Tranquilo. E não tem com quem sair jogando. Camisa 23 do Brasil. Sai jogando curtinha ali com o Éder Militão. Ele já abre aqui na direita. Para o jogador que é o Danilo. Tem liberdade. Toca curtinha ali para o Joelinton. O passe é bom aqui para o Rodrigo, de novo o Joelinton imprensado aqui na direita. Acha um bom toque na intermediária, Casimiro no círculo central, aparece para jogar o Marquinhos. Já abre lá na lateral esquerda com o Ayrton Lucas. Já passou de passagem ali pelo Guilavogui, botou na frente Ayrton. Tocou mal na intermediária, chega a defesa. Para cortar e sair jogando ali o Camano. Camano com o Keita, de novo o Camano, chega o Danilo. Não corta, na segunda o Casimiro ganha e o árbitro marca a falta. Não foi nem falta, quanto mais para cartão amarelo, hein, ô Rafa? É, e foi o Casimiro, chegou atrasado e acertou ali o Guirassi por baixo, num carrinho meio perigoso, como você disse, mas não chegou a tocar e acabou tomando cartão amarelo. Cartão amarelo para o Casimiro, volante da seleção brasileira. Ele pega a bola e na sequência ele acerta ali o Guirassi e o árbitro marcou o cartão amarelo. Para mim, não deveria ter marcado cartão, acho que foi desproporcional pra jogada, André. É, eu não vi nem falta, pra ser bem sincero, ele vai na bola, ganha o lance, ainda ganha cartão amarelo, mas a arbitragem tem seus critérios loucos ou não tem critério? Não, não tem, o negócio de critério, não tem. Agora, a cara do Casimiro parece a cara de sacristão. Parecia. Sai jogando o Brasil, vamos lá, Paquetá. O passe é pro Richarlison, abre bem pro Vini, arranca pela esquerda, já perdeu, recupera a bola o time da Guiné. Hora certa em Brasília, 5h52. Tempo de jogo em Barcelona. 10, faltando 35 para acabar a partida. Amistoso Internacional e o placar você confere. Brasil 3, Guiné 1. Eliminatórias Eurocopa 2024, a grupo E, Albânia 2, Moldávia 0. Vamos juntos com os amistosos internacionais e a seleção brasileira em campo. Mas quarta-feira volta a Série A. Como faz falta o Campeonato Brasileiro, hein? Vem o Brasil pela esquerda, tenta jogar do Ayrton Lucas, jogador do Flamengo, trabalha curtinha com o Paquetá do West Ham. Vai tocando o Brasil no campo de ataque, Paquetá com o Casimiro do Manchester United, de novo Paquetá, enfiada de bola para o Richarlison na área, de costas, linha de fundo, chuta em cima do adversário para ganhar, arremesso lateral para o Brasil. Lateral que será cobrado lá pelo lado esquerdo, o Vini cobra atrás, já encontra ali o Ayrton. Ayrton Lucas acelerando agora pela seleção, faz o passe curtinho pro Paquetá, recebe de volta, toca na intermediária Casimiro, houve falta ali no Casimiro, o árbitro deu a falta do Casimiro, segundo ele puxou o adversário, Rodrigo. Sim, deu a falta do Casemiro, mais uma do Casemiro, que já tem amarelo, a seleção de Guiné cobrou, o Brasil vai vencendo 3-1. Já recupera o Paquetá. Vini Júnior não tem o domínio. Recuperação do Diawara. Para ficar com a bola com o time da Guiné. Toca atrás ali com o Sou. Ele vira o jogo para o Sila. Está passando aqui na esquerda o Sila. Vai conduzindo a bola ali no meio-campo o Diawara. Diawara trabalha ali com o Moribá, de novo Diawara, marca a distância ali o Joelinton, passe na intermediária, vai tocando, vai passando nos pés ali do Moribá, vai chegando a bola lá do lado direito, para o Keita, encosta, recebe o Guilavogui, pode cruzar, tocou na intermediária, Camano, passe errado, recupera Marquinhos, tenta sair a seleção com mais velocidade lá de trás, mas não tem escape nesse momento. Ayrton Lucas se livra do primeiro da marcação, passa também pelo segundo, acelera pela esquerda, vem o terceiro, botou na frente, caiu, pediu falta, o juiz não deu, o Vini aproveita o rebote, vai levando, linha de fundo, contra dois, driblou, caiu, pediu pênalti, o árbitro não deu, e Charlison bateu, o goleiro pegou. E aí, Rodrigo? Dessa vez acertou o Vini Júnior pela esquerda, tentou entrar na área, foi derrubado, mas para mim não houve o pênalti. Houve o choque, por isso ele foi derrubado, mas não com a intenção. Na sequência, descobriu Richarlison, que bateu. Bem colocado, o goleirão mandou pela linha de fundo, é escanteio, mas o árbitro tá ouvindo o VAR, hein, André? É, mas o próprio Vini Júnior não achou pênalti, tanto que correu para cobrar rápido. O jogador, a atitude do jogador conta muito, né, Mário? É, porque se ele já correu para bater, não achei que também foi, tinha sido nada. Não. Se jogou. Deu aquele mergulho, né? Nem tocou nele. Nem tocou nele. É. Cara, para que no amistoso fazer isso? Não vale a pena. Enfim, escanteio pela esquerda, vai Paquetá, vai Paquetá. Partiu, levantou, bola viva na área, passou por todo mundo. Cai aqui do lado esquerdo, o então recupera, mas o árbitro marca a falta cometida pelo Rodrigo quando tentava sair o time da Guiné. Falta para a equipe da Guiné ali no campo de defesa. Já cobrada, domina ali na intermediária o camisa número 10, o Moribá. Toca curtinho atrás com o Diawara. Vira o jogo com o Conte. Vai tocando, já tocando mal. Recupera o Brasil, Casemiro com o Vini. De três dedos, o passe chegou. Rodrigo bateu e jogou para fora. Tinha um bom ângulo, estava de frente, mas pegou mal, Rodrigo Campos. Tinha um bom ângulo, estava de frente, bola quicando na risca da grande área. Era só caprichar, mas ele exagerou na força e pegou muito embaixo da bola. Por isso ela subiu demais. Linha de fundo, o Brasil vence 3-1, o placar nacional. Tiro de meta para a equipe da Guiné. Vai cobrar o goleiro Coné, camisa número 22. Guiné, que fez o seu golzinho com o Guiraci. Número 9 na falha do sistema defensivo do Brasil. Vai bater para frente o Coné, já enche o pé direito, joga no campo de ataque. Sobe e responde ali o Casemiro, não, melhor para o time da Guiné. Corta na sequência o Marquinhos. Ayrton Lucas chuta para frente. Vem para dividir o Paquetá, ganha a bola. Sofre falta ali no setor de meio campo. Falta em cima do Lucas Paquetá. Hora certa em Brasília, 5h57. Tempo de jogo em Barcelona. 15, faltando 30 para acabar a partida. Amistoso internacional e o placar você confere. Brasil 3, Guiné 1. Eliminatórias Eurocopa Grupo G, Letônia e Bulgária empataram em 1-1. Pegou na veia, nacional. Estamos juntos na mais querida do Brasil. Com o bate-rebate, ela sobra ali para a equipe da Guiné. À frente da grande área, conduz o Moribá. Força o passe, erra. Recuperação do Casemiro, tentou o balão, sofreu falta ali do Keita no meio-campo. Falta em cima do Casemiro, Rafael Monteiro. É, chegou atrasado o Keita e acabou acertando o volante da seleção brasileira. Bola ali próxima ao círculo central. O Casemiro chegou a levantar. Chegou a levantar muito o pé, o árbitro não marcou a falta. Na sequência, o Keita foi lá e puxou o Casemiro, deu um toquinho por baixo e acertou e derrubou o jogador da seleção brasileira. Casemiro já está de pé, falta já cobrada, 3-1 vence o Brasil, é o placar nacional. É o placar da mais querida do Brasil, você ligado na Rádio Nacional de segunda a sexta, meio-dia e 40, tem o Bate-Bola Nacional. Vale a pena ficar na mais querida do Brasil. Bola recuada, joga atrás, o Brasil joga na linha de zaga, domina o Marquinhos, lançamento para o Vini, é forte, o Vini dominou, botou na frente, invadiu a área, caiu, é escanteio, não, é só lateral. O Vini nem reclamou de pênalti, hein, Rodrigo? É, e nem tinha por que reclamar. Esperou o kick da bola dentro da área, dominou pelo lado. Chegou muito bem com o Té, mandando pela linha lateral. Na bola, não houve nada, segue 3-1 Brasil. 3-1 para a seleção brasileira. O Ramon Menezes em mais um amistoso de preparação, técnico interino do Brasil, que aguarda ainda a situação envolvendo Carlo Ancelotti. Se não for o Ancelotti, tem aí uma penca de opções. Vini Júnior pela esquerda, chega bem para cortar o Sou, para recuperar para o time da Guiné, que tem espaço. Keita, boa bola. Na esquerda, acelera, bota na frente o Camano. Trouxe por dentro, passe ruim. Lançamento para absolutamente ninguém, Rafa. É, o Camano pegou muito mal na bola, tentou uma inversão, uma trivela ali. A bola foi direto para a linha de fundo, no lado esquerdo. do goleiro da seleção brasileira, Ederson, tiro de meta para o Brasil. 3-1 vence a seleção brasileira ao placar nacional. 17 do segundo tempo, Mário Silva e o jogo. O jogo está tranquilo para o Brasil, 3-1. Vamos chegando à faixa dos 20, acho que já está na hora. Se vai mexer, O Joelito está ali sentadinho, sentindo alguma coisa lá. Acho que vai sair o Joelito, hein? Botou a mão ali no pé esquerdo. Está sem chuteiro, inclusive. Está na hora de começar a colocar gente para rodar, né? Acho que uma boa. O jogo está liquidado, a não ser que aconteça uma grande catástrofe. Já vem gente aí, já. Vai trocar, Rafa? Vai trocar, vai sair no 18, Joelinton, estreante na seleção brasileira. E está ali 8, Bruno Guimarães, para entrar no lugar dele. 8, Bruno Guimarães, entra, sai o Joelinton com a camisa número 18. O outro que vai entrar é o Rafael Veiga, do Palmeiras, já está ali na beirada do gramado para entrar, esperando apenas a autorização. Rafael Veiga para entrar na partida, mas por enquanto ainda não levantou aquela plaquinha. O árbitro está demorando a autorizar a entrada do Rafael Veiga, que está ali na lateral do gramado. E o Bruno Guimarães vai recebendo ali as últimas instruções do técnico Ramon Menezes. Agora sim o Joelinton sai, entra o Bruno Guimarães. E a outra substituição, Rafael Veiga do Palmeiras. Agora o Joelinton aparece ali cumprimentando os componentes do banco de reservas. Agora sim, substituição. Sai Lucas Paquetá com a 7, entra Rafael Veiga com a 20, André. Tá aí, portanto, Mário, as trocas no Brasil. Primeiro o Joelinton sentiu uma condição e vai trocar um de Newcastle por outro do Newcastle. E o Bruno Guimarães é um dos destaques da equipe inglesa, diga-se de passagem. Está merecendo e bem essa chance. E o Rafael Veiga é outro destaque do Palmeiras, também merece essa chance. É, tem que acabar com aquela patota. Está jogando bem, joga no Arapiraca, traz o cara para jogar, gente. Então o Rafael Veiga merece essa chance. O Bruno Guimarães já vinha, ó, pedindo passagem há muito tempo, que ele fez uma temporada excelente no Newcastle. E tem alteração na Guiné. É. E as trocas aí, gente? Saindo o Guirassy, autor do gol único de Guiné até aqui, com a número 9, entrando o Kanté. E saiu o Conté, número 2, para a entrada do Sila, número 21. Sila 21. Então tem o Sila 3 e o Sila 21. É, e o Kanté, diferente do Keita e do Conté. É só nome parecido. Dembo Sila. Dembo Sila? Tá certo. Então, número 21. Vamos de Dembo Sila. É um jogador que não vacila. Ah, meu Deus do céu. Hora certa em Brasília, 6:02. Tempo de jogo em Barcelona. 21, faltando 24 para acabar a partida amistosa internacional. E o placar, a Nacional conta. Brasil vencendo, Brasil 3, Guiné 1. Eurocopa 2024, eliminatórias, Montenegro e Hungria empataram em 0-0. Olha aí, ultimaço nacional. Com racismo não tem jogo. É a campanha da CBF que a Nacional abraça. Temos que acabar com esse mal que assola o planeta inteiro, né? Com racismo não tem jogo. Lembrando que o Brasil jogou no primeiro tempo com o uniforme todo preto e agora no segundo volta a jogar com a sua camisa amarelinha tão tradicional, mas tem ali no peito estampado: com racismo não tem jogo. Vem a seleção brasileira. Bola bate ali no jogador que é o Dembo Sila. Ganha arremesso lateral a nossa seleção, já cobrado ali pelo Ayrton Lucas. É ele quem domina, o Vini encosta, ele trabalha atrás com Marquinhos com Éder Militão. Pode forçar o lançamento, é isso que ele faz, certinho, para o Rodrigo, domina, traz por dentro, rola mal ali para o Richarlison. Ganha bem o lance o Kanté, sofre falta, o árbitro autoriza, ele bate rápido, domina o Camano aqui pela esquerda, faz a jogada com o Keita no meio, deu balão de cabeça, botou na frente, chega bem Ayrton Lucas, para fazer o corte, para recuperar o lance, mas o Kanté, O Keita levou a pior na jogada, hein, Rafa? É, ele botou na frente, acabou tomando a pancada e o árbitro não viu. Foi um choque, na verdade, também. É um acidente de trabalho. O Ayrton Lucas ali se desculpa com o jogador Keita, que acabou tomando uma pancadinha por trás, mas não teve a intenção, não. Acho que acertou a arbitragem, mandou seguir. O Keita levou a pior, já se levantou. Tudo moralizado, posse de bola a favor do Brasil. 3-1 vence a seleção brasileira ao placar nacional. Metade do segundo tempo já era, torcedor. Tá acabando, hein? Falta só mais um pouquinho. Bola recuada pro goleiro, domina o Ederson. Vai bater pra frente no pé esquerdo, lançamento certinho ali na intermediária pro Veiga. Falta em cima dele, Rafa. Já cobrada, o Brasil tem pressa. O árbitro manda voltar. A falta em cima do Rafael Veiga, ali no setor de meio campo, aos 23 minutos desse segundo tempo. Já cobrada pelo Bruno Guimarães, ele recebe de volta do Marquinhos. No círculo central, dá o tapa aqui na direita. Rodrigo traz o lance, recua. Mais uma vez com Éder Militão, ele distribui o jogo na esquerda com Marquinhos. Encosta o Casimiro, recebe no círculo central, tá passando Veiga. Ele prefere jogar aqui na direita, bom domínio. Danilo cruzou, forte demais. Ela passa por todo mundo, Vini vai disputar lá na esquerda. Primeiro corte ali do Dembocila para ganhar lateral, mas ela bateu em cima do Vini. Arremesso lateral para a seleção da Guiné. Já cobrou o Dembocila. Brasil recupera. Veiga, toque errado. Mais uma vez bate para frente o time da Guiné, que não consegue sair lá de trás. Corta o Ayrton Lucas de qualquer maneira. Manda a bola pela linha lateral. O Keita já está com muitas dores. Desde o lance anterior, a dividida com o Ayrton Lucas. Agora mais uma com o jogador do Flamengo. Levou a pior, o Keita. Brasil recupera depois do lateral mal cobrado. Ela fica na linha de zaga com o jogador que é o Éder Militão. Encosta Bruno Guimarães, recebe, jogador do Newcastle. Toca de lado Marquinhos do PSG, do Paris Saint-Germain, que perdeu o Messi nessa janela de transferências. O Messi vai jogar no Inter Miami, dos Estados Unidos. Militão do Real Madrid, de novo com o Marquinhos, vai conduzindo, curtinho o passe no Casimiro. Atrás de novo o Militão, Bruno Guimarães, vai tocando bola o Brasil. Marquinhos com o Militão. Aqui na direita, encosta, perde, recebe o jogador que é o Danilo, dá o tapa, Guimarães de primeira, Rodrigo, Danilo, vambora, Danilo, passe ruim, Richarlison partiu, o passe foi horroroso, não deu pro pombo, bate pra frente a zaga, o Keita briga, melhor lá atrás pra chegada do Marquinhos. Hora certa em Brasília, 6:07. Tempo de jogo em Barcelona. 25, faltando 20 para acabar o jogo. E o placar nacional te conta. Brasil 3, Guiné 1. Campeonato Brasileiro Futebol Feminino, amanhã, jogo de ida, quartas de final, Flamengo e Santos, bola rolando no Raulino de Oliveira, às 16 horas. Olhei, olhei, ultimaço nacional. Aos 26 do segundo tempo, lançamento errado, Vini não teve domínio. Mário Silva, 26, segundo tempo, e o jogo, Mário? O jogo tá, já diminui o ritmo, né? Quer dizer, o Brasil está satisfeito e a Guiné também não quer sair a da louca para tomar uma carrocinha. Então vai devagarinho e tal, o Brasil pode apertar um pouco. A situação do Vini Júnior é que ele está completamente fora de sintonia. Não conseguiu engrenar uma boa jogada, que é o jogador de maior destaque nessa equipe, pelo que fez no Real Madrid. No mais, a equipe se comporta bem. Vamos ver agora o Rafael nesse pouco tempo e o Bruno Guimarães, que o Bruno vem jogando muita bola na Inglaterra. É, tanto ele quanto o Joelinton, o Newcastle, campanha histórica, se classificou para Champions League, a Liga dos Campeões da Europa, com a ajuda desses dois brasileiros. O Brasil tem a posse de bola no campo de defesa. Marquinhos faz o recuo. Joga lá atrás com o goleiro Ederson, que pouco trabalhou. Só trabalhou quando foi buscar a bola no fundo do gol. Fora isso, praticamente não tocou na bola. Só com os pés, o goleiro do Manchester City, que lança aqui na direita. Danilo na dividida. Melhor para o time da Guiné, que vem para o ataque. Vem aqui pela esquerda, o lance é do Sila. Enfiada de bola dentro da área. Saiu, hein? Saiu a bola do Camano, hein, Rafa? É, o Camano tentou evitar, não conseguiu. Acabou saindo com bola e tudo na marcação ali do Marquinhos. Não conseguiu evitar a saída. Tiro de meta para o goleiro Ederson. 3-1 vence o Brasil. É o placar nacional. É, e daqui a pouco vem o 17, o 15 e o 14 na equipe da Guiné. E começam as trocas, hein, o Rodrigo Campos? É verdade. O 17 é o meia Diaby. O número 14 é o Morlaine Sila, mais um Sila aí, ó, pra conta. E o número 15 é o volante Cissé. Deixando o campo de jogo, Keita, número 8. Já já eu confirmo as demais alterações da seleção de Guiné, André. Beleza, o Camano 19 também tá fora, né? É um dos que tá fora. O Guilavagui também, o número 7. Mais um que tá saindo. E o Keita, número 8, são então os três que saem. Fechado? Fechado, né? Bom, essa altura do jogo, 28 do segundo tempo, muitas trocas. O pouco entrosamento que já era demonstrado já vai embora. E aí vai ficar, de repente, um pouquinho mais divertido o jogo, hein, Mário? Precisa melhorar. O segundo tempo é muito chato. A seleção da Guiné mexeu bastante. Tinha um Cissé famoso, não deve ser esse. Não, o Cissé era francês, né? É, francês. Mas tem uns que têm dupla nacionalidade. Verdade. É, eu opto por jogar pela França, um opta por jogar por Guiné e por aí vai. Idem Senegal. E aí agora o técnico da seleção africana tenta ver alguns jogadores. É pouco tempo, mas é sempre bom. É, na peneira o garoto tem 15 minutos na peneira no máximo. 70 para jogar. O cara tem que destacar mesmo ou dar sorte a bola cair no pé dele. É, com 29, você, se fosse o Ramon, faria mais trocas? Só duas fez o Brasil, né? Ah, botaria o... Deixa eu ver aqui. Botava o Pedro, que o Richard sabe, é o titular e pouco fez, dá uma... E tirava o Vinícius Júnior para ser aplaudido. É, aplaudido pela temporada, né? E assim, por tudo que ele passa e consegue se manter bem. E ele vem aí na jogada, perdeu mais um. O árbitro marcou falta no primeiro lance, Rodrigo. Marcou sim, marcou a falta que favorece a seleção brasileira. No momento em que Vinícius Júnior recebia, foi empurrado, o árbitro paralisou e marcou na primeira participação por ali do Morlaine Sila. Chegou fazendo a falta marcada, 3-1 Brasil. 3-1 para a seleção. Para a bola, o Rodrigo. Tem a chance o Brasil de fazer o quarto. É de longe, hein? Para bater direto tem que ser um tijolo. Dá para cruzar. O Rafael Veiga também está por lá, com pinta de angular essa bola dentro da área. O Rodrigo, quem sabe, para bater direto. São os dois jogadores próximos a ela. 30 minutos, segundo tempo, Veiga cruzou, forte demais, linha de fundo, tiro de meta, Rodrigo. E o Militão chegava por ali, elemento surpresa, no segundo pau, mas um pouco atrasado, até porque a bola foi forte demais. Linha de fundo, tiro de meta, 3 Brasil, 1 Guiné, o placar nacional. Hora certa em Brasília, 6:13. Tempo de jogo em Barcelona. 31, faltando 14 para acabar. E o placar do amistoso, a Nacional te conta. Brasil 3, Guiné, vem a chance para diminuir a batida, Ederson! Para salvar o Brasil, que continua vencendo, Brasil 3, Guiné 1. Quartas de final, Campeonato Brasileiro Feminino. Amanhã, bola rolando no Bruno José Daniel às 16 horas para o clássico São Paulo e Palmeiras. Tá aí, portanto. Vem o time da Guiné pela direita, tentando a jogada por ali, o Diawara. Encosta o Moribá, ele faz a tabela ali com o Dembo Sila. Vai pro cruzamento, a enfiada na ponta. Vai levantar o Sila para a área. Chega bem Bruno Guimarães para sair jogando para o Brasil. Passa para o Rafael Veiga. Pedalou. Ganha bem o lance na intermediária. Abre aqui na direita. Joga Rodrigo. Rodrigo com Danilo. Danilo de primeira. Richarlison. Lá na esquerda o Vini. Certinha para ele. Faz uma aí, Vini. Vai para cima. Botou na frente. Vai levando. Marcação em cima. Ele pedala. Invade a área. Linha de fundo. Chega bem a marcação. Escanteio, vibra muito o jogador da Guiné, Rodrigo. Do jeito que o Vini Júnior gosta, recebeu pela esquerda, chamou para dança, entrou na área, pedalou na hora do cruzamento, a zaga botou pela linha de fundo. É escanteio para o Brasil que vence por 3-1. Está vencendo o jogo por 3-1, a seleção brasileira jogando no estádio do Espanhol de Barcelona. Rival histórico aí, local do Barcelona, que é o principal rival do Vinícius Júnior, que é jogador do Real Madrid, do Rodrigo também da mesma forma. Escanteio que o Veiga cobra, levantou para a área, sobe a zaga para afastar. Rebote fica disputado ali, o Ayrton Lucas ganha. A sequência da jogada é toda da Guiné, que arranca em contra-ataque. E vem para a jogada ali com o 17, Diaby primeiro. Danilo corta, rebote fica com o Sila, toca de lado, faz a jogada por ali, o Cissé, o giro. Corta bem o Veiga, já distribui pro Vini, que deu tapa de três dedos certinho, o Richarlison vai marcar, que drible, que jogada, vai marcar o golaço, mais um drible, perdeu, sobrou pra ele ainda, rolou Bruno Guimarães, pro Richarlison, ninguém faz o gol, é impressionante, e agora o jogo tá parado, subiu a bandeira. Como perde um gol desse? Me explica aí, Rodrigo. Inacreditável. Aliás, que lançamento do Vini Júnior, que não é a dele. Ele gosta de ser lançado e não lançar, mas mesmo assim foi cirúrgico para o Richarlison. Entrou ele e o goleiro, se enrolou todo. Deu sorte e passou pelo goleiro. Chegou o zagueiro, se enrolou de novo. Tentou o Bruno Guimarães. Tropeçou e na sequência Richarlison em posição irregular também já ia errando novamente. Acho que se tivessem valendo 3 pontos, esse gol sairia, André. É, e ali na jogada, a marcação da arbitragem, Mário, não sei se você reparou, ele ia marcar pênalti do Bruno Guimarães, mas aí subiu a bandeira. Subiu a bandeira. O Richarlison se enrolou todo com a bola. Impressionante. Seria o gol dele, ele não fez. É, no lance anterior, o goleiro do Brasil fez uma defesa muito boa depois de ter falhado. Ele espalmou para o lado ali, quase que, mas aí tirou com o pé e tirou bem. Aí 3-1, 34, faltam aquele de 5. Ah, vai dar tudo isso? É, deve dar uns 4 para 5, né? Os dois tá bom, né? É, mas tiver muitas alterações, né? É verdade, mas o jogo quase não para. Vem a Guiné aí, tentando o ataque, corta a defesa do Brasil. Rodrigo domina, já perdeu, Bruno Guimarães disputa, esse ganhou. Richarlison de primeira com Veiga, bom drible do Veiga. Vini passou, o lançamento é ótimo. Ponta esquerda é ótimo nada, mas não saiu não. Evita sair do Vini, vai pro fundo, contra dois, e agora? Mostra o talento aí, Vini, pra cima deles, Vini, passou, invadiu a área, cruzou mal, chega a zaga, chegou o Kanté pra salvar a equipe da Guiné, lançamento longo nas costas da defesa, mas foi forte demais, recupera a bola ali, o Éder Militão pro Brasil, hora certa em Brasília, 6:17, tempo de jogo em Barcelona. 35, faltando 10 para acabar o jogo, é amistoso internacional e o placar nacional te conta. Brasil 3, Guiné 1. Quartas de final, futebol feminino, campeonato brasileiro, amanhã, estádio Centenário, 16 horas, bola rolando para Internacional e Ferroviária. E agora o Corumá Moribá está no gramado, ia receber o atendimento, a princípio acho que ele vai deixar o campo direto. E vem aí mais duas trocas na seleção brasileira, Rafael Monteiro. Pedro e Malcom, já na seleção brasileira, 21 Malcom e 19 Pedro na seleção brasileira. Teremos mais duas substituições, já tivemos duas, agora teremos mais duas substituições do Brasil. É, do técnico Ramon Menezes. Fica na guarda apenas do levantar da placa ali. 9, o Pedro, camisa número 9, ou melhor, Pedro, Richarlison 9 entra. E o 19, Pedro, ou melhor, o 9, Richarlison sai. E 19, Pedro entra. A outra substituição, Rodrigo vai saindo aos poucos. Camisa número 11 da seleção brasileira, Rodrigo, vai saindo devagarinho. Ali cumprimenta também o Éder Militão e vai entrando o Malcom com a camisa número 21. Malcom com a 21 entrou, saiu o Rodrigo com a camisa número 10. O outro substituto é o camisa 9 da seleção, Richarlison. para a entrada do Danilo ali, que está ali na lateral do gramado. Danilo já vai entrar. Danilo tá jogando. Na lateral do gramado. Sim. Danilo já está jogando, ele vai voltar para o campo só. Isso, vai voltar para o campo. E a outra substituição, o André, já eu confirmo. Beleza, são só duas mesmo. A outra é na Guiné. O Rodrigão, quem é o 18 aí da Guiné, hein? Agbou, número 18. Agbou, camisa 18, está no campo, portanto, no lugar do Moribá, camisa número 10, na equipe da Guiné. Brasil que fez mais duas trocas, o Malcom e o Pedro. Quem sabe o Pedro não faz um golzinho nessa reta final. Olha o lançamento para o Vini Júnior. Chega a primeira marcação, corta, ele vai evitar a saída. Lá na ponta esquerda, vai para dentro o Vini. Já botou para frente. Preferiu retroceder, ficou com ela, pedalou. Não saiu do lugar ainda. Mais dois na marcação, passou no meio dos dois, invadiu, bateu para fora. Merecia. Merecia, porque seria um golaço, Rodrigo Campos. A melhor jogada do Vini Júnior até aqui. Marcado por dois jogadores, chamou para dança, fez um raio-x, entrou na área, bateu na diagonal com muita força. Ela foi pela linha de fundo, merecia entrar, que pecado, linha de fundo, tiro de meta, 3-1 Brasil. Os dribles foram maravilhosos, a finalização foi um tanto quanto torta, mas assustou na hora lá o goleirão, hein? 39, segundo tempo, 3-1 Brasil. Em Barcelona, sai jogando a equipe da Guiné, aqui pelo lado esquerdo do campo. André, diga lá. Só confirmando, Agbou entrou com a número 18, no lugar do Moribá, que sai com a número 10. Isso aí, o Moribá número 10, tirou lá a caneleira, saiu bem devagarinho do campo de jogo. É arremesso lateral para o Brasil, Danilo cobra aqui pela direita. Está no campo de defesa, encosta ali o Bruno Guimarães para receber. Ele prefere cobrar à frente. Tenta o lance aqui na ponta direita, o Malcom. Foi puxado, o juiz não deu falta. Já se levanta o camisa 21 da seleção brasileira. Sai jogando o time da Guiné, lá atrás com o Sila. Bola dominada por ele, encosta para receber por ali o Morlai. Toque curtinho na intermediária, vai trabalhando o Agbou, a primeira dele, já abre aqui na esquerda com o Sila. Passe errado, recupera o Brasil, falta em cima do Bruno Guimarães, que estava ali na marcação. Era o Danilo, falta em cima dele. Hora certa em Brasília, 6:22. Tempo de jogo em Barcelona. 40, faltando 5 para acabar a partida. É amistoso internacional. E o placar nacional te conta. Brasil 3, Guiné 1. E a seleção portuguesa segue com 100% de aproveitamento nas eliminatórias da Eurocopa 2024. Hoje derrotou Bósnia pelo placar de 3-0. Pegou na veia, nacional. Vamos juntos na mais querida do Brasil, com o Brasil em campo e com a seleção no campo de ataque. O Danilo faz bom drible, rola na intermediária, Bruno Guimarães para o Malcom, derrubado, pênalti. Pênalti, marcado para a seleção brasileira. Cartão amarelo para o Sila, camisa 3, Rodrigo. Não há nem o que discutir, pênalti em cima do Malcom, que eu acho que nem tocou na bola desde que entrou. Recebeu o passe do Bruno Guimarães, ia concluir, foi derrubado, foi puxado pelo Sila. O árbitro não titubeou, apontou para a marca fatal, pode ser o quarto do Brasil. Quem sabe o do grande homenageado Vini Júnior, né, André? O Vini bate pênalti, eu não lembro o Mário dele batendo pênalti. Ele bate, pegou a bola, hein? Pegou a bola porque tá em alta agora, porque tinha que bater o Pedro, né? É, normalmente no Real Madrid era o Benzema. Tinha o Toni Kroos. Não era batedor no Real, não. É, agora, quem sabe, se bater bem, pode assumir essa até no Real Madrid. Pode. Que agora é o principal nome, né? O pessoal da Guiné quer ver o VAR. Andou de ver o VAR. Pô, foi pênalti claro. E o Sila tá reclamando ali, o camisa número 3. Não tem nem do que reclamar, meu camarada. É pênalti pro Brasil. 42, segundo tempo. A galera já levanta o celular, já prepara para fazer aquele videozinho e postar nas redes sociais de quem sabe o gol do Vini Júnior em Barcelona. Tá na meta o Coné. O árbitro do jogo é o Andrés Trimanes. Vai bater o Vinícius Júnior. 42, segundo tempo, é a chance do quarto gol da seleção brasileira. Já autoriza o árbitro. Vai pra bola, Vini, partiu, bateu. Gol do Brasil! Gol! Do Brasil, Vini Júnior! Com racismo não tem jogo! Com racismo não tem jogo! Vinícius Júnior faz de pênalti o quarto gol da seleção em Barcelona. Para um dia importante, para ficar marcado num dia importante, um dia de protesto. Vini Júnior, camisa 10, quase que o goleirão Coné pegou. A bola passou embaixo dele. Tá na frente a seleção, goleada brasileira aos 42. Vini Júnior, camisa 10, escreve no placar da Nacional. Brasil 4, Guiné 1. Rodrigo Campos. Gol, show racismo, show preconceito. Vinícius Júnior não tomou muita distância, 3 passos. Mesmo assim, correu, parou e bateu. Não foi com a força que ele queria. Quase o goleiro pegou, mas ela morreu no fundo do barbante. É o quarto do Brasil. Vini Júnior, o gol é seu, alegria nossa. Brasil 4, Guiné 1. Que bom que saiu o gol do Vini Júnior, Mário. Foi por pouco que não sai, hein, Mário? É, o goleirão foi nela, a bola passou por debaixo da mão do goleiro. Pouco mais defendia. Tanto que ele socou a lá Andrade, Andrada, que não pegou o pênalti do Pelé, socou a grama. 4-1, o jogo está definido, claro. E uma vitória boa, sempre bom vencer, apesar da fragilidade do adversário. O Brasil se impôs e está vencendo. Só nos resta passar os gols da vitória daqui a pouco. É isso, bola dominada pelo Brasil com Bruno Guimarães, arranca o Rafael Veiga, passa pelo primeiro, bota na frente, desabou, o árbitro não deu falta, deu apenas a sequência do jogo. Domina a bola ali o Cissé para a equipe da Guiné, distribui o jogo atrás com o Sou. Abertura na esquerda aqui para o Sila, encosta para receber, pede, recebe o Morlai. Vai conduzindo aqui no campo de defesa pela esquerda, trabalha curtinha com o Cissé, de novo o Morlai. O passe é para o Diawara, encosta o Diacabini, ele prefere a jogada por dentro. Cissé de novo na jogada, diga Rafa. É o terceiro gol do Vinícius Júnior com a camisa da seleção brasileira em 22 jogos disputados. É, um deles na Copa do Mundo. Vem o time da Guiné, o passe na intermediária. Vem o Cissé, bateu pro gol. Ederson para pegar. Boa defesa do Ederson. Num chute que veio ali em cima dele, mas quicando, Rafa. Quicando que dificulta, mas ele não deu rebote não. Ficou com a bola, agora vai segurando mais um pouco. Finalzinho da segunda etapa, mais 3 de acréscimo, André. Vamos até 48 então, já temos 45 do segundo tempo em Barcelona. Olha o Veiga aí, disputando o lance no meio campo, o árbitro marca a falta dele. Já cobrada, domina para jogar ali o Canté, traz por dentro, recupera o Brasil. Lançamento para o Vini na esquerda, tá pedindo o Pedro, tá pedindo o Pedro, Vini. O Malcom também, Vini para o Pedro, vai marcar, ajeitou, driblou, não chutou Pedro. Tentou bater fraco. Caco, Pedro! Perde o gol, Pedro, Rodrigo! Se enrolou todo, cheio de pernas. Vacilou o Pedro, perdeu o gol. E olha o goleirão vacilando aí, André! Quase que o Pedro faz de carrinho. O goleiro é uma figura, o Coné ali. É isso. Que lambança, hein, Rodrigo? Que lambança. Que lambança do goleiro. Se o Pedro estivesse mais esperto, ela bateria no peito do pé do Pedro e entrava. Não estava esperto, tirou o goleirão. 4-1, vence o Brasil. E agora duas trocas no Brasil, que eu não entendo nem porquê, né? O Rony vai entrar e vem mais um aí, ô Rafa. O Wanderson, 13, em campo, entra o Rony. Vamos lá, o Wanderson, 13, entra, sai o Danilo com a 2. Vinícius Júnior, com a 10, vai saindo lentamente para a entrada do Rony com a 22. É, o Vini Júnior é para ser aplaudido, agora o Danilo não, né? Coitado do Wanderson, vai jogar 1 minuto e meio, Mário. Vai lá e resolve, ele tem esse troço também. É, não tem bicho na seleção, eu acho que não tem, né? Não, tem bicho, tem prêmio. Mas só pra nada quem é de graça. É, não, todo mundo recebe, jogando ou não jogando, todo mundo recebe prêmio. Seleção é outro patamar. É verdade, é outro esquema, né? É outro esquema. 47, segundo tempo. Saindo, portanto, Vinícius Júnior, bastante aplaudido. não fez um jogo no nível que ele costuma fazer no Real Madrid, mas também não ficou tão abaixo assim, não. Bola dominada pelo time do Brasil, que tenta o ataque, corta bem a defesa, recupera a Guiné, sai jogando ali com o Diakabi, acelera por dentro, trabalha, curtinha com o Diaby, na esquerda o Sila, tá passando aqui na esquerda aí do Agbou, bola para ele, rolou na intermediária, Diakabi enfiada na área, passe errado, direto para a linha de fundo. É loucura ali o Diakabi, tá irritadaço, o camisa número 5 da Guiné. 47,5 segundo tempo, vai acabar em Barcelona. Goleada da seleção brasileira, Brasil 4, Guiné 1. Jogo no estádio do Espanhol de Barcelona, que não recebeu um bom público, só o setor inferior foi aberto e não ficou lotado. Mas, de qualquer forma, é um amistoso. A seleção brasileira em campo é sempre importante vencer. Vai bater para frente o Ederson. Vai acabar o jogo. Ederson sai jogando na intermediária. Curtinho ali com o Casemiro atrás. O Marquinhos, Marquinhos com o Éder Militão. Próximo jogo do Brasil contra Senegal, terça-feira, 4 da tarde. Apita o árbitro. Fim de jogo. Vitória do Brasil, Brasil 4, Guiné 1. Rafael Monteiro, Rodrigo Campos. E foi a primeira vitória da seleção brasileira após a Copa do Mundo do Catar. O Brasil perdeu para Marrocos, agora enfrenta uma outra seleção africana, que é a Guiné, venceu pelo placar de 4-1. E o próximo compromisso do Brasil também vai ser contra uma seleção africana, contra o Senegal, terça-feira em Lisboa, às 4 horas da tarde. André. Beleza, Rafael Monteiro. Vamos então ao plantão da informação 6:30. Rodrigo Campos, é com você, Rodrigo. Beleza, André. Só lembrando, o principal jogo de hoje, eliminatórias para a Eurocopa 2024. A seleção portuguesa, 100% de aproveitamento, 3 jogos, 3 vitórias. Venceu Bósnia pelo placar de 3-0. Amanhã tem bola rolando pelo Campeonato Brasileiro Feminino, quartas de final, jogos de ida. Flamengo e Santos, às 16 horas, no estádio Raulino de Oliveira, no mesmo horário, no Bruno José Daniel, tem São Paulo e Palmeiras. E no estádio Centenário, a bola vai rolar para Internacional e Ferroviária. Na segunda-feira, o último jogo dessas quartas de final, jogos de ida, o Cruzeiro vai enfrentar o Corinthians no estádio Soares de Azevedo, André. Valeu, Rodrigo Campos, um abraço para você. Agora é hora de opinião, às 6:31, tá chegando o comentarista que não esconde o jogo. Muito bem, 4-1 é passar os gols, não tem jeito. O Brasil dominou a partida, teve um gol no primeiro tempo, o time da Guiné, e um lance que o goleiro Ederson fez uma grande defesa depois de ter falhado no primeiro chute só. Mas o Brasil dominou, venceu por 4-1, um gol, o número 4, marcado pelo Vinícius Júnior, e fazendo uma homenagem a tudo que foi falado, o porquê da camisa preta, o porquê do protesto justíssimo contra as manifestações racistas, enfim, tudo isso diante de um público não muito grande. É óbvio, o jogo foi na Espanha, a colônia brasileira compareceu, né, em Barcelona, o pessoal que mora em Barcelona, o próximo. Na Espanha tudo é perto, de trem, camisas de clube, de Internacional, Atlético Mineiro, Bahia, Grêmio, uma série de outras coisas. E agora nós teremos o segundo amistoso, que vai ser em Portugal, que provavelmente vai ter um público maior, né? Ainda mais porque o adversário tem mais qualidade, o Senegal, não sei se vai com a força máxima, e provavelmente nós teremos um público maior. Bom, o Brasil começa com o gol do Joelinton. Joelinton, jogador que atua no Newcastle, uma temporada excelente. A equipe, ele, como o Bruno Guimarães, também. E aí saiu o gol aos 26 minutos, num cruzamento de uma cobrança de falta. A bola bate no braço, na parte superior do braço, quase no ombro do Casemiro. O goleiro faz uma grande defesa e na volta o Joelito sozinho, encostado na trave direita, faz o gol. 1 a 0 Brasil, Joelinton, 26 minutos do primeiro tempo e o de todas as redes em cima do lance. André Marques! Falta para o Brasil, vai autorizar o Andris Trimanes. Para levantar na área, hein? Capricha, Paquetá. Alô, Rodrigo. Marquinhos está na área. Também o Éder Militão, Casimiro, Joelinton. Chance importante para a seleção brasileira aos 26. Autoriza o árbitro para cruzar essa bola com perfeição, para caprichar na hora de jogar para a área. O árbitro segue na resenha. Agora sim ele autoriza. Partiu o Rodrigo, levantou para a área. O toque de cabeça, pegou o goleiro. Rebote, é gol do Brasil. Gol! Joelinton! É gol do Brasil em Barcelona! Se aproveitou da jogada aérea, o toque de cabeça foi feito, o goleiro salvou! E aí o Joelinton mandou pro gol, o zagueirão dentro da meta, tocou com a mão na bola, ela já havia ultrapassado a última linha. Joelinton, camisa número 18, aos 26! 26 do primeiro tempo em Barcelona, aberta a contagem, o Brasil tá na frente, agora Brasil 1, Guiné 0! O que é que aconteceu? 1 a 0, 26. Três minutos depois, o Brasil vai fazer o segundo gol. Porque você destramela, né? Você fica meio fora de sintonia, toma um gol, e aí até que recobre os sentidos, e aí sai o segundo gol. Segundo através do Rodrigo, que no meu entendimento, foi o melhor jogador do Brasil. Fez a melhor partida de todos. Porque uns não tiveram trabalho, pouco trabalho teve. O Ayrton, bons momentos. Casimiro na dele. Joelinton apareceu bem. Vinícius Júnior acordou só aos 40 do segundo tempo. Mas o Rodrigo, enquanto esteve em campo, foi perturbador na defesa da Guiné. E aí, num lançamento muito bom, diga-se de passagem, o lançamento foi do Richarlison, que pouco atuou, apareceu pouco, a bola pouco chegou nele, perdeu um gol incrível depois, e o Rodrigo canhou na corrida, e quando sente que o goleiro da Guiné sai para cortar um possível cruzamento, ele toca e faz o gol. 2 a 0, Rodrigo, eram 29 do primeiro tempo, ele estava em cima do lance, mas em cima mesmo, ele, de todas as redes. Richarlison lá pela direita, ganhou o Rodrigo, invadiu a área, vai marcar, bateu, acertou! Gol! Do Brasil! Rodrigo coloca no fundo do gol, ele ganha o lance pela direita, arranca, invade a área e bate forte, pé direito, canto direito do goleiro Coné, indefensável, aos 29. 29 do primeiro tempo em Barcelona, na Espanha. Amplia a seleção brasileira. Rodrigo, camisa 11, escreve no placar da Nacional. Brasil 2, Guiné 0. Primeiro tempo terminou 2 a 1. Depois aos 35 vai sair um gol da equipe da Costa do Guiné, marcado pelo Guirsey, num lance que houve uma bobeira. Bobeira tripla. Bobeira do Joelito, que não marcou quem ia cruzar, achando que a bola ia sair. E do zagueiro Marquinho, que subiu pouco, e do Ayrton, que chegou atrasado na cobertura na esquerda. O jogador cabeceou, fez o gol, de cima para baixo, o goleiro do Brasil. Foi na bola, mas não dava. Ali realmente era muito difícil defender. Bom, terminou o primeiro tempo, 2 a 1 para o Brasil. Veio o segundo tempo, aí o que é que deve ter acontecido? Eu não estava lá, mas deduzo. No vestiário, o treinador da Guiné, vamos fazer isso assim, tá 2 a 1, dá para chegar assim, assado e tal. Mas não deu tempo. Um minuto, sai o gol do Brasil. Escanteio, bem cobrado, Éder Militão, que vive fazendo isso no Real Madrid, é bom zagueiro o Éder Militão. Testou, bola no fundo da rede. 3-1 Brasil. Éder Militão, zagueiro que foi do São Paulo e que joga no Real Madrid. Ele está de volta. Ele, de todas as redes. Paquetá para cobrança do escanteio pela direita, ali na frente da galera brasileira que cresce ali na frente do Paquetá. Ele cobra curtinha para o Rodrigo, domina aqui pela direita, rola atrás, Danilo, Paquetá de primeira, cruzou, toque, acertou, Militão, gol do Brasil, Militão, Éder Militão. De cabeça, jogada ensaiada da seleção com um minutinho do segundo tempo, jogada cobrada ali no escanteio do Paquetá, ele recebeu de volta, levantou na medida pro Militão tocar de cabeça, sem chance de defesa pro goleiro Coné, Éder Militão, um minutinho do segundo tempo, camisa número 3, escreve no placar da Nacional. Brasil 3, Guiné 1. 3-1, e aí realmente arrefeceu qualquer tipo de pensamento de reação, e o Brasil foi cozinhando o galo, como se diz, levando o jogo, começaram a acontecer as alterações de lado a lado, o Rafael Veiga recebeu uma chance, Bruno Guimarães recebeu chance, Pedro também entrou o Maicon, que nem conta, né, o lateral do que entrou também, no lugar do Danilo. Só que o futebol tem coisas interessantes. O Maicon entrou, jogador que atuou no Zenit da Rússia, não chegou nem a encostar na bola, porque recebeu um pênalti, um bom lançamento, destaque até do André, do Bruno Guimarães, que lançou nas costas da zaga, no costado do lateral esquerdo, o jogador pegou ele pelo braço, pediu limpo, tirou ele da frente. O juiz incontinente marcou o pênalti. E o detalhe é que o pênalti, pelos que estavam em campo, o cobrador ali tinha o Pedro. Entre os que eu conheço, tinha o Pedro. Bruno Guimarães pode ser e tal. Mas aí uma questão de homenagem, já que tudo isso que está acontecendo foi motivado pelos atos racistas contra o Vinícius Júnior. Ainda tivemos um ato racista contra um acompanhante do Vinícius Júnior, o cara com uma banana na mão, segurança, negócio absurdo. O Vinícius Júnior foi bater o pênalti, bateu mal, diga-se passado, talvez nervoso, bateu mal, telegrafou o canto direito, o goleiro foi na bola e caprichosamente os deuses do futebol entraram em ação e a bola passou por debaixo da mão do goleiro e foi o quarto gol do Brasil. Conta pra gente aí, de todas as redes. Oh, foi pênalti claro, e o Sila tá reclamando ali, o camisa número 3. Tem nem do que reclamar, meu camarada. É pênalti pro Brasil. 42, segundo tempo. A galera já levanta o celular, já prepara para fazer aquele videozinho e postar nas redes sociais de quem sabe o gol do Vini Júnior em Barcelona. Tá na meta o Coné. O árbitro do jogo é o Andrés Trimanes. Vai bater o Vinícius Júnior. 42, segundo tempo, é a chance do quarto gol da seleção brasileira. Já autoriza o árbitro. Vai pra bola, Vini, partiu, bateu. Gol do Brasil! Gol! Do Brasil, Vini Júnior! Com racismo não tem jogo! Com racismo não tem jogo! Vinícius Júnior faz de pênalti o quarto gol da seleção em Barcelona. Para um dia importante, para ficar marcado num dia importante, um dia de protesto. Vini Júnior, camisa 10, quase que o goleirão Coné pegou. A bola passou embaixo dele. Tá na frente a seleção, goleada brasileira aos 42. Vini Júnior, camisa 10, escreve no placar da Nacional. Brasil 4, Guiné 1. E aí foi o resultado, 4-1, vitória merecida da seleção brasileira, que agora terça-feira fará um novo amistoso contra a seleção do Senegal, que é uma seleção mais forte, e esse jogo será em Portugal, fechando essa data FIFA para a seleção brasileira. Por falar em fechar, ele está de volta. Eu volto na segunda-feira no Revista Brasil e no Bate-Bola Nacional, mas ele vai fechar esse show de bola nacional. Ele narrou para todo o Brasil, Brasil 4, Guiné 1. Ele, o locutor de todas as redes. Fui! Valeu, Mário Silva, comentarista que não esconde o jogo. Ele analisou tudo de Brasil 4, Guiné 1. O futebol da Nacional volta quarta-feira. Estamos juntos aqui na Mais Querida. Bom domingo, galera. Um abraço. Termina aqui mais uma jornada esportiva pela rede de rádios da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Nacional FM, música brasileira e informação. EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Uma emissora EBC. Nacional FM, música brasileira e informação. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Há tantos caminhos, tantas portas, mas somente um tem coração. E eu não tenho nada a te dizer, mas não me critique como eu sou. Cada um de nós é um universo, Pedro. Onde você vai, eu também vou. Pedro, onde você vai, eu também vou. Pedro, onde você vai, eu também vou. Mas tudo acaba onde começou. É que tudo acaba onde começou. Para você exercer a cidadania, sua situação eleitoral precisa estar em dia, seja para tirar passaporte, se matricular na universidade ou trabalhar no serviço público. Se você não votou nem justificou a ausência nas eleições, regularize sua situação. Acesse tse.jus.br e saiba como ficar em dia com a democracia. Regularizou? Resolveu. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. A educação é o futuro das nossas crianças e não pode parar nunca. Por isso, o governo federal instituiu o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica. Serão investidos quase 4 bilhões de reais, sendo 2 bilhões até 2024 e mais 2 bilhões até 2026, que vão permitir a retomada de mais de 3.500 obras inacabadas e paralisadas em creches e escolas. Também serão mais de 1.200 novas quadras esportivas e melhorias para receber nossos jovens atletas nas escolas. Acesse gov.br/FNDE e acompanhe a retomada de obras do seu município e estado. Juntos vamos reconstruir uma educação vencedora. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. E você? Você que não votou nem justificou a ausência nas eleições, sabia que dá para regularizar sua situação eleitoral pela internet? É só acessar o site do TSE e clicar na opção Atendimento do Eleitor. É rápido, fácil e seguro. Acesse tse.jus.br e fique em dia com a democracia. Regularizou? Resolveu! Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Rádio Nacional. Lágrimas de crocodilo vou inundar o seu umbigo. Rádio horas da madrugada de um dia assim, um velho ano.